Estádio. Menina! É, menina, é o Estádio 97 começando aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento de BV Financeira, crédito com desconto em folha. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. E Extra, você merece extra economia. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos. Oh! E aí? Tamo e no ar. Opa! É isso aí, tamo no ar mais uma vez. E o programa é uma homenagem ao nosso amigo que se foi, o Luiz Álvaro, grande. Porra, Luiz Álvaro, cara. Presidente Santos. Oi, Moreira. Aliás, foram três hoje. Hoje foi três, uma vez, hein? O Luiz Álvaro que vinha aqui toda vez que a gente ligava pra ele, nunca falou não, veio como candidato. Verdade. Veio como presidente. Perdeu a primeira vez. Depois veio como candidato, ganhou e veio como presidente duas vezes. E veio como ex-presidente também. E veio como ex-presidente. É. E o Luiz Álvaro que tinha me pedido uns meses atrás, que ele ia lançar um livro que ele queria vir lançar no Estado 97. É, e eu até passei também o teu telefone para você. Entrou, ele queria que você fosse entrou no... Entrou em contato, eu confirmei. Então, nossos sentimentos baita, aí. Cara, era mesmo, cara. Foi a família do Lauro. Né? Foi não só Lauro, como a Elke Maravilha. E o Jovem Lange. É que o Luiz Álvaro era uma pessoa mais próxima. Claro. Vinha aqui, um baita no cara. Ouvinte nosso, né? Ouvinte nosso, cara, gente boníssima, viu? É mesmo, cara. Que ele descanse em paz, que ele tava sofreu, sofrendo. Sofreu pra caramba, hein? Lutou pra caramba. E Deus o tem em bom lugar. Cara. Ele apanhou bem, né? Sofreu muito. É isso mesmo. Mas enfim. É o que Maravilha morreu também. Sim, Maravilha. E o João Velasco. Quem da nossa geração não conhecia é o que Maravilha? Grande é o que, né? Ela e o Chacrinha. De Chacrinha, Silvio Chacrinha. Santos. É. E, né? E uma pessoa sempre pra cima, né? Astral. Ah, porra, pra caramba. A gente nunca viu ela a Elke russa, pra baixo, né? Ela era russa. Nunca vimos a Elke pra baixo. Veio família, né? Fugiu de lá, veio pra cá, sofreu, mas, pô, você não via ela reclamando, ela chorando. Pô, sempre astral lá em cima. A Elke, né, tava com quantos anos? 71. 71? O Lauro, 73. O Lauro, 76 e o João Avelange? 100. Nossa, imaginou o Domênico durar até o 100, meu? Mas isso aí durou até acabar também, né? Você não quer que eu mas dure 71 até o 100, ainda é isso? Jovem. Não, acho que você devia durar até o 124. Obrigado. 124 o Dudu vai virar isso aí. 124 é bastante, hein? Puta. Você acha que o Domênico vira até o 124, Benja? Domênico, se for descontar... Não fuma, não bebe... Ei. Não trepa. Se for, nada. Se for descontar as piscadinhas do sombra... Não sei, é verdade. Esses... Casou, filha pequena, uma filha já comprigou, duas, né? É igual a Copa do Mundo, né? De 4-4 anos. E olha lá, casou, acabou. Falar e não fuma, falar e não fuma. Um filho pequeno, hein? Hein, Dodô? Falar e não fuma, parabéns pra mim. Que um dia antes hoje? Não, um dia antes dos dias dos pais, um ano. Tem um ano já que você parou de fumar? Parabéns, RG. Parabéns, RG. Parabéns. Então fala assim, você tem que fazer... Nova pessoa. RG. Que outros sigam o vosso exemplo. RG, você tem que fazer o exemplo completo. Completo não, é exemplo. Completo? Exemplo completo. Menos completo. Não, exemplo completo, RG. Você tem que falar assim, ó, oi, meu nome é RG, eu tenho tantos anos, eu parei de fumar tem um ano. Tem esse lance aí. Hoje a RG vai ganhar uma fichinha, né? Tem esse lance aí, né? Dodô, faz a voz. E hoje no Globo Repórter... Como o RG vive, do que ele come, do que ele sobrevive. Como ele é comido. Como ele se alimenta. Parabéns. Ó, parou com o cigarro isso aí, RG. Parabéns. Você vê, parei de fumar, tô andando no Parque Vila Lobos. Mas você parou com todos os cigarros, RG? Ou só com o que faz mal? Ah, você acha que eu devo falar isso? Mas você chegou a já, por exemplo, tirar a chapa do pulmão, e o pulmão assim, naquela escala Pantone, por exemplo, ele tá o quê? É preto escuro, preto claro, como que tá? Tá um preto claro. Pretinho claro. Ainda consigo nadar, consigo ficar embaixo d'água um minuto sem respirar. Tá legal. Tá legal, então. Sem problema. Tá melhor que eu. Ei. Tá bom, rapaz. Tá aí. É isso aí. Vamos pro Uruguai. Gente, falar em coisa idiota. Vocês viram aí no grupo, nosso grupo do WhatsApp? A foto daquele retardado gigante, velho. Ele tá de Pokémon. Ah, o Motinha? É um retardado gigante. Mas hoje é a caça a ele, é? Não, hoje, não. Hoje nós é temos hoje? Um pedágio então sem parar. Então vai embora, amigo, você tá louco? O que eu tô fazendo não, aqui? Hoje eu comprei até uma serra elétrica na Dutra Máquina semana passada. Chamaram ele de Pikachu da Bolívia, pô. Pikachu boliviano. O Rudy falou Pikachu da Bolívia. E o meu? Vê o que tá escrito o meu. Ah, é. Não, você falou que é um retardado gigante. Ele é mais agressivo, né? Ah, é. Não, foi singelo. Oh, mas peraí, cadê o global? Você falou que ele tem problema. O global tá diminuindo agora? Não veio hoje? Tá bem? Ah, não, global? Hoje não pode vir. Também? Global. Mas o seu Bento... Ex-global. Aliás, deixa eu lembrar aqui o seguinte. O pedágio sem parar está neste momento... Na Lapa, na Rua Clélia 315. Lembra a Rua Clélia do Olímpia? Rua Clélia. Na Rua Clélia 315, lá na Lapa. É o pedágio sem parar. Você da Zona Oeste de São Paulo... Vá pra lá. É verdade que o Mota foi de Pokémon? Sim. Então você vai poder ter possibilidade agora de fotografar o Mota, postar nas suas mídias sociais, né? Espalhar o tanto que o Mota tá bem fantasiado hoje. Tá muito bonito. Passe por lá. Então, pedágio sem parar, estádio 97. Aliás, ouvintes entrarão no ar com a gente. Lá na Rua Clélia, 315, na Lapa. Tá bom? Rua Clélia é mão única, né, velho? Mão única. Sim. Mão única, por enquanto. Né? Por enquanto. Até, né? até eles resolverem mudar. E aí, seu Bento? Vamos de Santos. Fala do time que incomoda, seu Bento. Os meninos perderam lá no futebol nos pênaltis. Que coisa, hein? E o vôlei de praia também. Que coisa, hein, seu Bento? A dupla mais... Que gabaritado, nossa, agora fumo tudo. Hoje o Brasil Bonner. Só tomou fumo, hein? E o cara da vara. Você terminou no vôlei de praia também? As meninas. Praia, e o futebol. E o cara da vara passou. A Larissa e a Thalita perderam para as alemãs na semi. Mas o Alisson e o Bruno, que é sobrinho do Oscar, não é? O Everton do Oscar. Estão jogando agora. Passaram ou não? Estão jogando. Estão jogando agora. Estão jogando agora e estão jogando contra os holandeses. Sim. Como é que tá o troço aí? Não sei. Vamos ver aí, pô. Vamos ver. Mas, gente, enquanto estão procurando, vamos lá. Lucas Lima tá de volta, hein? É. Lucas Lima tá de volta. E agora. Desculpa, intervalo. O Brasil ganha por 1-7-0. Ah, bom. E vai vencendo o segundo. Ah, não. Empatado o segundo set 20-20. Olha só. É jogo duro, velho. Não tem moleza. Mas então, o Brasil pode acabar agora. Ué. É. Não tem moleza. Ah, o Brasil tem muita medalha pra buscar ainda. Tem. Daqui a pouco a gente vai falar mais da Olimpíada. Vamos falar do Santos. Vamos falar de Olimpíada, é mais legal. Parabéns pro Thiago Braz, pô. Parabéns. Esse cara sensacional, fez junto, foi brincadeira. Sensacional. Esse Thiago Braz já ganhou mais no Engenhão do que o Botafogo, velho. Não é? É, pior que a conquista mais importante no Engenhão é do Thiago Braz, não é do Botafogo. Pior que é. E fazem Botafogo. É isso aí, gente. Fala, seu Bento. Tá aí o Ricardo, o Lucas Lima tá de volta. É, e agora quem tô na parada para levar o Gabigol é o Manchester United, que um levou o outro Gabriel, o outro quer levar o outro, né? Isso aí. Com relação à vitória do Santos contra o Galo, uma vitória maiúscula, né? Legal pra caramba. Aquilo que eu tinha comentado na sexta-feira, não tenho medo do Santos jogando contra a grande, né? Dá mais medo do Santos jogando contra os times menores, é incrível. E foi bem o Dorival, né? Tirando o Lucas Lima, tirando o David Braz, que realmente os caras estavam ruins demais. Então é isso aí, é manter a pegada aí, agora pegar o Curitiba, oh meu Deus do céu, vai ser... É lá, né, em Curitiba. É ruim, viu? Vai tomar lá em Curitiba, hein? O que eu falei aqui sexta-feira? Eu não tenho medo do jogo do Santos contra o Galo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, não dá medo. Dá mais uma preocupação dos pequenininhos. Duro é quando, entendeu? Esse que é o problema. E não vai ser um jogo fácil. Né? Porque lá é difícil. O Curitiba vem aí tentando, né, segurar na corda pra sair do fundo lá, velho. Então vai ser difícil. Quando que é o jogo aí, gente? Ah, deve ser final de semana, né? Porque, sábado. Durante a semana aí não tem Olimpíada, né? Deve ser ou no sábado ou no domingo aí. Vou ver aqui, gente. E parabéns aí, eu venho falando desse garoto desde as categorias de base. Cittadini, Léo Cittadini. Grande garoto. Você tá tem jogando quantos bem. Por cento do cara? Nada, viu? Antes, pô, eu gostaria de ter essa molecada aí do Santos, velho, porque é brincadeira, hein? O Santos é domingo às 18 horas. 18 horas no domingo. Horário maldito. Curitiba. E então... Nossa, aquele horário que você liga a TV, tá o Faustão com aquela cara enorme. Vai ser o último jogo, mano? Olha. Não, ainda tem depois, dos paulistas aqui. É o último jogo. É o último, né? É, o Corinthians joga na segunda-feira. O Corinthians joga na segunda. Ufa! Rapaz, que legal! Ainda. Corinthians e? Corinthians e Vitória. Aqui, né? Na isso, Arena. É, na Arena Corinthians, às 20 horas. Também São Paulo jogam juntos. Estádio 97. Mas no domingo, legal. RG, é, depois desse jogo do Santos, ainda tem o Figueirense Cruzeiro, que começa meia hora mais tarde, 18h30. Palmeiras e São Paulo jogam no mesmo horário. Palmeiras Cruzeiro. Joga aqui, 4 da tarde contra a Ponte, e o São Paulo com o Inter lá. Jogo encrenca também pro Palmeiras, hein? Ponte não, Preta Ponte aqui, Fernanda, porra, é, tem que complicado. Passar o trator. Jogo, sim, é, mas é complicado. Mas é jogo encrenca, hein? Não é fácil, não. Vamos lá, já que é foi citado, aí. Vamos ao Parmeira, então. Senhor. Ah, fala vamos de nós, do líder. Vamos às manchetes do porco? Vamos aos do porco. Manchetes do porco, o time que mais esteve na liderança. Isso aí. Parmeira tá de olho aí no atacante do Chapecoense, do Meia. Quem que é o do Meia lá? Meia. É, Iroan. Quem? Iroan? É. É esse o nome, né? Ah, é, daquele lá, aquele conjunto. Qual? Iron Maiden. Ah, sensacional. O Benjamin gostou. Boa. É, salvou a hora. Sabe, então, parece que ele vai salvou embora. Salvou a hora, metalisticamente falando. Boa. Ele tá se desvinculando aí do Chapecoense no final do mês. Ah. Tem 23 anos. Ele é o quê? Atacante? Meia. É, ele tem um vínculo até o ano do ano que vem, né, do maio de 2017, mas acho que a oferta que o Palmeiras apresentou agradou e pode ser que ele venha esse jogador aí do Chapecoense. O Chapecoense hoje ocupa a décima posição. Uhum. Eu duvido que o Chapecoense caia nesse brasileiro, né? Eu não sei, eu não lembro desse jogador aí. Não lembro dele jogando, juro por Deus, eu não lembro. Iroan? Não lembro. Ó. E problemas, né? O jogo de domingo, qual Eric problema? Suspenso. Tinha acertado ao ataque aí. Agora vai ter... Não jogou tão bem esse último jogo, mas tudo bem. Não, é então, mas é que como ele tinha... Eric não joga, quem mais não joga? Aí pode pôr o Dudu, aí pôr o... O Dudu já vem, né? É, ele pode pôr o Dudu e colocar o Rafael Marques. Rafael e Roger Guedes, deve ser. É. Isso aí. Com a substituição que ele fez, né? Isso aí, Domênico. Ou ele pode optar por jogar com mais um no meio de campo, com o Cleito Xavier, e jogar com dois. Fazer dois Dudu atacantes. Dudu e Roger. Sim. Pode ser. Tá bom. Eu duvido, porque o estilo do Cuca, ele gosta de aquele centroavante. Roger Guedes, depois pegar um banquinho, né? Tem gol? Não, é que a Holanda empatou o jogo em 1-1, 7-1. Olha só. Oh, e agora... Sacanagem, velho. Tie break. Agora é o último set. Caramba, só cortava. É um tie-break. É. Pô, Holanda, cara, um país minúsculo. Como pode ter tanto atleta assim, cara? Pô, faz DJ, não vai fazer atleta? Então. Mas vai, bons DJs, hein? Os melhores. Eu mudei meu nome. Um amigo meu vai mudar. E a Holanda vai vencendo por 3-1. Aí, o tiebreak vai até o 15, não é isso? É, até o 15. Tiebreak é até 15. Até 15. Poxa, velho. Mas vamos lá, vai virar. Certo. Certo? Boa. Muito bem, esse é o Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento da Esser. Construindo com valor, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Mas agora, recado importante do Mano, que vai falar da Bozano. Opa, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, Bento, você que é meu amigo, a Bozano inova... E trouxe o novo, tá certo? O fantástico, o magnânimo desodorante Bozano Extreme. Ele nunca mais vai deixar você transpirar e feder lá na horta que você trabalha. Na roça lá. Você nunca mais vai ficar com aquela pizza enorme no peito, embaixo do braço, nas costas, tá certo? Molhadinho, tá certo? Fedendo, que a sua família vai ter nojo de você. Quando você chegar em casa depois de um dia... talvez difícil de trabalho, carpindo, plantando, colhendo, a sua família vai te abraçar porque você vai estar cheiroso, você vai estar bonitão, tá certo? Ele oferece 72 horas de proteção, uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E lembrando o ouvinte, o amigão do Estádio 97, que ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase, não vacila não. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit exclusivo desse desodorante Extreme, que é top demais. E eu recomendo, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem? É isso aí, estádio 97, né, Energia 97. Lembrando que o Brasil já empatou agora o tie-break com a Holanda, 4x4, acho que virou 5x4. 5x4 o Brasil. Nesse momento, 5x4 o Brasil. É um jogo de semifinal que leva a dupla brasileira para... É sobrinho do Tadeu Schmidt e do Oscar, ou é filho do Oscar e só... Quem? É sobrinho do Tadeu Schmidt. O Bruno Schmidt, da seleção de vôlei masculina de praia, de areia. Filho do Oscar não é? Não é filho do Oscar, mas é sobrinho do Tadeu, então... É. Ah, não, é pode ser sobrinho do Tadeu, mas será que é da... É Tadeu Schmidt, é Bruno sobrinho Schmidt. Sobrinho do Tadeu ou filho do Tadeu? Sobrinho do Tadeu. Dele. Sobrinho dele. O menino do vôlei de praia é sobrinho dele. É, não sabia. Verdade. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Opa, esse é Estádio 97, da Energia 97. Estamos nas manchetes. Oferecimento também da Pirelli. Chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou. Ah, Coringão, Coringão. Vamos lá, Bento. É tudo vamos nosso, ao Corinthians. Hein? É, vamos mais lá. Ou menos, né? Por quê? É, não anda bem as coisas lá. Não, anda assim, velho. Anda assim. Olha só. Por que não andaria? O Corinthians tá beirando o G4. Na próxima rodada, beirando. Volta. Eu vi. Olha aí. Beirando? Eu vi o protesto ontem lá. Que teve. Mas aí, ô Bento, é o protesto preventivo, cara. Sim. Assim, é protesto preventivo. É pra que o corintiano não comece a protestar, Domenico Gato, quando tiver na condição do Inter. Que aí a viola já foi pro saco. Você acha que o Inter cai, mano? Essa não, acho que não. Pelo elenco que tem, acho que o Inter não cai, não. Não, o Inter também. Ontem o Inter perdeu mais um. Mas tá fora da zona de rebaixamento ainda. Você tem uma ideia de como é ruim o campeonato. 12 jogos sem vencer, o Inter perdeu outro. 12! É, faltou 2 minutos pra acabar. 12! É 12! É 12! E ó. É 12! E já. Fartando atacante, o Romero foi convocado para a seleção paraguaia. Esse Arce é um lazarento. Vai desfarcar, já que não tem atacante lá. E o Corinthians tá na procura de atacantes aí. Tá difícil, hein? Ah, mas Bento, esse barulho não abraço não, velho. É o momento de trazer um atacante top, aquele cara aí que venha para resolver, um cara que realmente vista a camisa 9 e a torcida confie, já foi, velho. O momento de fazer isso já acabou. Hoje em dia, pra trazer um atacante, que é atacante da Série B, alguém que ainda não tenha feito a 7ª partida no Campeonato Brasileiro, aqui tá difícil. O Prato, por exemplo, que eu acho que ainda não tem 7 jogos pelo Atlético, já que ele ficou muito tempo lesionado. É um cara que não sai de lá. Agora, pra trazer Gustavo do Criciúma, é melhor não trazer ninguém. Pra trazer mais do que já tem lá, tá certo? Mais do mesmo, é melhor continuar com o que já tem. Então, volto a falar. Com relação ao protesto ontem, Bento, eu acho que é pertinente... Alguns tópicos aí do que a torcida estava reivindicando, eu concordo sim. Por exemplo, a abertura das contas do estádio. O quanto custou o estádio, o quanto já arrecadou, o quanto já foi pago. Isso daí chama-se transparência, gente. Quanto mais transparência houver no futebol, é melhor para todo mundo. Com relação à reivindicação da torcida que faltou um centroavante, concordo plenamente. O Corinthians hoje ele tem 4 jogadores para a posição. O Corinthians ele tem André, tem Luciano, tem o Luca e tem o Danilo improvisado ali também. O Danilo, inclusive, pode ser uma opção contra o Vitória, já que ele recuperou-se da lesão na panturrilha. Pode já ser uma alternativa ali pro Cristóvão. Mas na boa, mano, se juntar esses 4 jogadores hoje, não tô falando pela carreira do Danilo, mas hoje, não dá, cara. Vai apostar no Danilo pra ser o centroavante do Corinthians, mano. O cara aí que já, pô, tem 30 e poucos anos, já não é mais aquele jogador que tá no auge da forma física. Não dá, mano, não dá. Isso aí foi um erro da diretoria do Corinthians que eu acho que foi tenebroso. Mas, ô mano, o que tem a ver a abertura de conta com o que... Não, RG, é que somou-se o fato, a torcida já vem pedindo essa abertura de contas há muito tempo. Inclusive na época que tava ganhando também. O ano passado, mesmo com eles na liderança, a torcida sempre levou faixas. Esse ano, no Campeonato Paulista também, na Libertadores, a torcida sempre abriu faixas ali no setor norte da Arena Corinthians, reivindicando isso, não é só no momento ruim que começa a pedir. Mas isso se deve... Essa, por quê? Por que estão pedindo essa abertura de conta? Pô, RG, é importante o torcedor saber o que está acontecendo na vida política do clube e financeira também. Opa. Porque muitas vezes ali o que aconteceu para... Porque as contas não foram abertas, RG. A torcida reivindica isso. Você só se manifesta com relação a isso quando você tem uma desconfiança, quando surgiu algum... RG, todo mundo sabe que o estádio do Corinthians, Arena Corinthians, é um estádio oneroso, certo? É um negócio que gera um custo ali enorme para o Corinthians. E quando você vê, por exemplo, um estádio que inicialmente estava cotado aí para ser construído por volta de 800 milhões, aí depois prorrogaram esse valor, foram para um bi e terminou com 1,200, e hoje, pelo que a mídia divulga, dizendo que a dívida já pode estar em 1,5 bi, fora o valor que o Corinthians já pagou. 1,600 eu li numa matéria. Entendeu? Então a diretoria do Corinthians precisa se posicionar, Sombra, para que a torcida tenha consciência do que está acontecendo também. Eu acho que é importante divulgar esses números, porque a partir do momento que a mídia expõe um número, vai, 1,5 bi, um estádio que foi entregue ali por 1,200, o Sombra já leu uma matéria aí dizendo aí que tá em 1,600. Uhum. Eu acho que é importante a diretoria se posicionar e falar, gente, o negócio é o seguinte, juros, custou tanto sim, porque é juros em cima de juros, é juros em cima de juros, mas tem que falar, ó, já o estádio foi entregue aqui por 1,200 bi, tá certo? Já pagamos X... O estádio hoje arrecadou até o exato momento X. Tem que discriminar, por que não? Por que não? O Corinthians é do povo, mano. Tá certa a torcida com relação a isso. O centroavante eu também concordo. Agora, com relação ao Corinthians, o momento do Campeonato Brasileiro, RG, eu acho que é um momento aí que o Corinthians ele tem que realmente fazer uma autocrítica. Porque dos 6 últimos jogos, o Corinthians ele só venceu 1. Inclusive pegando o Figueirense em casa, não conseguindo vencer. O São Paulo no momento conturbado ali, o São Paulo entregue praticamente, porque veio de uma viagem desgastante, um jogo desgastante e uma eliminação na Libertadores ali contra o Atlético Nacional. O Corinthians também não soube aproveitar esse momento. O Cruzeiro, RG, que vinha de uma série de derrotas incrível, aí acabou vencendo o Inter jogando em casa, mas aí pegou o Corinthians jogando na arena, o Corinthians abriu o placar ali com 2 minutos de jogo e o Corinthians não teve talvez aí a força e a agressividade necessária para poder ampliar essa vantagem. O Cruzeiro até mereceu vencer o Corinthians do Pacaembu. Teve um pênalti no Ábila ali que não foi dado. Então eu acho que o Corinthians aí, diante desses 3 próximos jogos, ele precisa abrir o olho e somar 9 pontos. RG, o Corinthians ele pega Vitória, depois ele sai pra pegar Ponte Preta e depois pega o Sport aqui. O Corinthians ele tem obrigação, cara, se quiser realmente entrar novamente no G4 e quem sabe até sonhar com o título brasileiro, vencer esses 3 próximos jogos. E não é arrogância, é constatação de fato. O Corinthians tem a obrigação, se almeja alguma coisa no Campeonato Brasileiro, ficar longe do G4, de vencer esses 3 próximos jogos. É difícil. Aí. E só mais uma informação aí ligada ao Corinthians, que não tá ligada diretamente, Bento, mas é um jogador aí que já jogou pelo Corinthians. Benjamin, você viu com que o Betão acertou, velho? Com o Avaí. Com o Avaí, velho. O Betão. Betão acertou com o Avaí. Betão, você sabe que o Betão tá super bem. Né? O Betão tá bem de vida, fez um baita do mano. Mano, legal, cara, sabe? O cara vai curtir. Betão é um cara tão bacana, né? O cara vai curtir aí. Eu tô citando porque é um cara que já jogou pelo Corinthians, né, gente? Entendeu? Vai curtir os últimos momentos dele, vai curtir lá na Bahia. Vai morar numa cidade bacana. Floripa é top, mano. Entendeu? Vai tirar um lazer lá, velho. O Floripa é da hora, mano. Mas isso aí, Bento. Então, segunda-feira, aí, 8 da noite, Corinthians e Vitória. Ô, mano. Acabou isso, né? Essa matéria que você falou, que eu tinha lido, foi uma matéria da Folha de São Paulo, que foi escrita pela repórter Camila Matoso. Ela que escreveu o livro do Tite. E ela fez uma matéria... deixa eu ver aqui quem que. Veja aqui, olha, veja aqui perguntas e respostas que ajudam a entender a situação do clube com o estádio. Qual foi o preço da Arena Corinthians? O valor da obra inicial era de 820 milhões de reais. E passou para 985 milhões no começo de 2014. Aí ela pergunta e ela descreve a resposta. Isso é tudo que o Corinthians vai gastar? Não. O clube vai gastar mais do que isso, né? E fala de um monte de despesa, estrutura temporária, que custou mais de 100 milhões de reais. 2 empréstimos foram feitos ainda no início da construção por causa do atraso da liberação de financiamentos, que resultaram em 110 milhões de juros. Então, aí. Com isso, o valor atualizado de quanto já foi gasto está de 1,2 bi. Mas é isso tudo que o Corinthians vai ter gasto ao final do pagamento? Não, o total, portanto, somadas todas as despesas e custos financeiros, será de 1,640 bilhões, se não houver atraso. Não, mas aí cabe também aí o departamento jurídico do Corinthians e até o banco e falar, não concordo com essa taxa de juros. É abusivo, tá certo, e não vão pagar isso. Não, mas é que tá, você pode pedir depois aí, mesmo quando você assina o contrato, você senta lá com o gerente e fala, ó, eu não concordo com essa taxa de juros aí, eu não quero pagar tudo isso não. Ok. Tem que ir lá barganhar no banco, mano. Como o Benjamin disse, sempre. 14 e 14. Vá sempre conversar com o seu gerente. Olha, pra pagar esse estádio, haja barganha, hein? Então, mas é que tá. Ninguém sabe. 15 e 14. Ó, ninguém sabe até agora quanto que já foi pago dessa dívida, entendeu? Quanto que o Corinthians ainda deve, de fato? Eu vou dizer. Eu acho que seria interessante a diretoria mostrar esses números, sim. Sem naming rights, essas coisas, eu acho. Ó. Ó. Difícil pagar. Ali. Difícil. Brasil 15 e 14. É, mas tudo é difícil pagar nessa vida. A minha fatura eu pago o mínimo todo mês. Ganhou. É nosso. Ganhou, tá na final. 16 e 14. Brasil caramba. Vence Holanda, final do vôlei de praia, de areia. Porra, que difícil, hein, difícil, velho. Tá louco. É. Só sofrimento, mano. Pô, rapaz, e ontem o jogo de vôlei do Brasil? É louco. Foi na raça ontem. Meu Deus do céu. Porque o time do Brasil de vôlei, ele não é tão bom como já foi. Sim. Exatamente. Perdeu alguns atletas diferenciados. Hoje tem alguns bons atletas, né? É. Tem o Wallace, que é bom. O Lucarelli, que não estava tão bem, depois se recuperou no jogo. Hoje depende muito mais do individual mesmo. Você tem lá Bruninho. O líbero, que é o Serginho. Ele ainda, com 40 anos, ele tá lá segurando e tal. Mas, assim, não vejo mais uma... É difícil, é difícil. E é difícil você manter, às vezes, uma safra muito boa. É difícil, né? É difícil porque vem uma garotada nova. Vem uma safra nova do outro lado. Lá, nem sempre você consegue manter, né? É. O nome do francês lá, o melhor jogador do mundo eleito. Vem cá, aquele... O cara acabou o jogo, o cara ficou uns 5 minutos esticado no chão que não acreditava. O jogador de vôlei da França, eu vou te falar. Melhor jogador do mundo. Ontem ele era o melhor na quadra. Não, os caras são loucos, velho. Ele é o melhor do mundo. Ele é eleito o melhor do mundo. É, o melhor do mundo. Esqueci o nome do cara, começa com ele. Patrícia, eu achei que era Patrícia, mas não é. Bom, o cara é bom. Compensação, o francês que perdeu lá pro Thiago Braz. Chato, hein? És um babaca, hein? Mala. Foi mal, hein? Foi mal. Ela foi mal. Comparar aquela a torcida brasileira ontem. Vai ao Jesse Owens, na época da Alemanha nazista. E você viu... O cara tá... Explicando pros mais novos, né, Benja? O cara é um brincalhão. Foi em 36, aconteceu a Olimpíada na Alemanha. E aí o Jesse Owens, um atleta americano... Negro. Corredor negro. Ele foi vaiado pelo público do estádio, o público, claro, alemão, que estava no estádio. Na época, a Alemanha, que era comandada pelos nazistas... Hitler estava no estádio. Hitler estava no estádio olímpico. Inclusive, Hitler se recusou a cumprimentar na hora de entregar a medalha. E o empresário dele chamou o Brasil de país bizarro e ontem a vitória foi por causa das forças do Candomblé. Ele mandou essa. Não acredito nisso. É um idiota. Que seja. Mas chupa, francês. Mas a história do Jesse Owens, muita gente só vê essa primeira parte. Até a segunda. Ah, é? Ele falou que ele não ficou surpreso de ser vaiado e não ser comentado por Hitler. Ele falou, o problema é com ele, chegou nos Estados Unidos e não foi recebido na Casa Branca e não teve nenhum parabéns. Porque também era uma época que tinha... Sim! Não só tem, como tinha muito maior um racismo. Tem essa parte que as pessoas não falam também, que ele não foi recebido. Não teve o parabéns do presidente. Aquela época, em 1936, ainda não era a época nos Estados Unidos onde os negros sentavam de um lado e os brancos de outro. Do apartheid, né? Época do apartheid, onde, né? Onde no cinema era... Tinha diferença de onde você senta. Não é, velho? Sim, racismo. Naquela época. Racismo puro, mas pô. É que tem essa parte também. E ele falou que isso é o que magoava ele. E no país dele, ele não era reconhecido por ser negro. E se engana, exatamente isso. Se engana quem pensa que hoje, nossa, maravilhoso. Não é assim, não. Não, entendeu? Hoje é bem melhor. Não. Você tem um problema no sul dos Estados Unidos, que é aqueles loucos lá ainda. Aqueles loucos lá. Bem melhor. White power. Né? Entre aspas, né, Benjamin? Não, mas em todos os... É melhor você... É. Você hoje, o negro americano, no sul sofre, isso é verdade. Mas o negro americano hoje... Mas é ridículo, por toda a evolução, né? Sim, não tem a dúvida. É isso que eu tô falando. É um absurdo. Como aqui, né? Pior ainda aqui, né? Agora, o cara... Na nossa casa. O cara é francês, cara. O cara vem aqui, meu. Faz uma comparação idiota dessa. É um idiota fazendo uma comparação idiota? É um idiota, cara. Ele é o técnico, bizarro. Um trouxa. Olha, eu acho que tem muita crítica. Eu acho que muita coisa que tem que ver. Eu acho que tem muitas estratégias, né, desses caras também pra tirar o foco. E de uma maneira imbecil, porque ele tomou um verdadeiro baile ontem. A jogada do brasileiro e do técnico. A altura, porra, né? Foi um negócio. Foi sensacional. Foi sensacional. Eu não sou Pacheco e não quero ser Pacheco. Até porque nosso país aí também não tem muita coisa pra gente se orgulhar, né? Tá louco. São poucas as coisas, infelizmente. Agora, o país dele também não tá nenhuma maravilha, não. Muitos anos. Lógico que não. Há muitos anos para ele entrar por, isso que eu digo, eu acredito. E se ele for estudar um pouco de história, que ele citou o nazismo, é bom ele falar outras coisas lá. Por isso que eu acredito que seja mais uma estratégia para tirar voltando foto. Voltando para o lado do esporte mesmo. Como é que a gente disse? A jogada de aumentar a altura aquilo que quebrou. Do sarrafo. Foi sensacional. Aumentar a altura do sarrafo. Aquela, quebrou as pernas. Porque assim... ali não era nem a torcida que quebrou as pernas dele. Sensacional. Foi a tática. Pra quem não sabe, tem uma certa de uma tática, vamos dizer assim, né? Desse negócio. Você tem três tentativas. É verdade. Só que é o seguinte, ele... Eu não fazia a menor ideia. Ele já tinha gasto duas tentativas. Ontem eu tava assistindo e eu consegui entender a regra do negócio. Então assim... Mas se você entendeu... Todo mundo vai entender. O Mota não entendeu. Ah, é o trouxa? Não, o Mota não. O Mota olha, dando piti no WhatsApp. Se você puder, por favor, passar agora no pedágio. Mas é que tá. No pedágio sem parar. O negócio é o seguinte, ali, Sombra, é o seguinte. É. Ele já tinha pulado no acho que era... Duas tentativas. É de 5 centímetros que você consegue aumentar, né? Eu não lembro qual que era. 5 centímetros. 5 centímetros. Então era 98, né? 5,98 e foi pra 6,98. 5,98, isso. O 5,98 ele pulou. Aí o brasileiro poderia tentar pular nas três tentativas dele, sim, ou aumentar e não pular. Sim. Só que ele jamais tinha pulado essa altura. Sim. O brasileiro. Sim. Ele foi mal. Só que o francês já tinha pulado. Sim. Ele arriscou tudo ou nada. Só que assim, se nenhum dos dois conseguisse pular as três tentativas, o francês levava a medalha. Mas a jogada, a grande jogada é que o francês já tinha tentado duas vezes. Então, quando o brasileiro pediu para subir, ele só poderia tentar uma vez. Não, não, RG. Sim, não, sim. Não, ele só teve uma chance. Não, não. Não, sim, Domênico. Não, ele teve três chances. Não, veja bem. Não, não. RG, quando ele pediu para aumentar, gente, aquela que ele pulou era 5,98. E aí o brasileiro poderia... Era 5,98 e ele pulou. Sim. Ele fez na primeira. O brasileiro tinha três chances de tentar bater. Sim. Ou ele fala assim, aumenta e vamos três nós então, aí. Mas o francês já aumentou. Tinha... Não, aí o francês tentou a primeira de 6 e 3, não conseguiu. Isso. O brasileiro tentou, não conseguiu. Ele tentou, o francês não conseguiu na segunda, e o brasileiro na segunda conseguiu. Mas... E aí foi na terceira dele que ele tinha conseguido. Então, mas a terceira dele era a única que ele podia tentar, ah, Domênico. Não, mas já tinha entendeu? Tentado duas, né? É, então, nossa, mas era a terceira. Pelo amor de Deus. Era a terceira que ele só tinha aquela pra tentar. Agora eu vou te falar, o cara saltou 6,03 metros, né? 0,3. Que é coisa pra caceta, ele quebrou o recorde olímpico. Agora, o mundial é 6,13. E ele já conseguiu, parece, esse francês aí, pular. Pô, mas 6,13? É. 10 centímetros a menos. E o cara conseguiu. Pô, e o Grael nada, hein? O quarto, caralho. Quinto lugar ficou. Ah, mas tudo bem. Tudo bem. Mas não tem lá a Grael? É, a o filha? Não. O Grael, né? Ou você tá falando do outro? Não, o Grael, o que tentou lá. O consegue formar uma frase hoje. Que vai te catar, meu, que não porra. Que tem uma menina lá, chama Grael também, que tava bem na disputa por medalha. É a filha, né? É a filha, né? É a filha dele. É. O Grael é o cara, né? Olha, tá rolando pedágio sem parar na Rua Clélia 315, na Lapa. Rua Clélia 315, na Lapa. Passe agora por lá. O Motinha tá por lá. E mostrem pra ele. O Mota ali não sabe que é um sarrafo. Ele tá nervoso, hein? O Mota não sabe o que é um sarrafo. O RG tirou ele do sério, né? Não, eu acho que é outra pessoa, mas porra, ele tá muito nervoso com você. Eu fiz um apelo no Twitter, por favor, gente, não alimente o Mota. Não. Você tá levando amendoim, banana. Você sabe que o Mota, ele tem mania. Não alimente o Mota, você sabe que ele tem mania. Tudo que dão pra ele, que jogam pra ele comer, ele primeiro mede no rabo pra ver se passa. E uma vez jogaram pra ele caroço... Lá passa, uma vez jogaram um caroço de abacate pro Mota, tadinho. Tá lá no hospital, gente. Ei! O quê? Um caroço de abacate pro Mota, velho. Sai que sai. Você não sabia dessa? Não, mas... Espantaria o fato de não sair, dele ter dificuldade pra expelir isso daí. Ai. Ali já passou cada coisa. Então, olha, passa lá, Rua Clélia 315, na loja Fábrica do Som, tá bom? É lá que tá o pedágio sem parar, Estádio 97. Fábrica do Som? É. Porra, Fábrica do Som era aquele programa antigo do Tadeu Jungle na Cultura, lembra? Sábado à tarde rolava altos sons, lembra, Dodô? Lembro. Que as bandas iam lá, era Tadeu legal. Jungle. Fábrica do Som era bem legal. Pô, era legal pra caramba na Cultura. O Mota vive no Jungle? Mas é um jungle também que não é a jungle que você tá imaginando. Não é, né? É um jungle dele, é um junglezinho dele. É um ele se dele, imagina dentro desse junglezinho. Só pra você ter uma ideia, ele tá de Pikachu lá. O Mota tá lá de Pikachu, gente. Mas eu quero dizer que ele tá bem... Aí o Mota mandou pra mim assim, né? Vá, avisa aí que a Rua Clélia é direção bairro centro. Toma, a Rua Clélia só tem uma mão. Então, por isso. Como é que ele quer? Ele quer Rua Clélia pra morrer. Rua Clélia é bairro centro. Só quero dizer que ele tá bem nervoso com você. Ai! Sentido bairro centro, então. Informando a galera aí. Sentido bairro centro, você é mão única. Você é mão única. Gente do céu, velho. Tô falando, o mano tem razão. Olha, às vezes o mano tem que concordar. É um idiota perfeito. Se ela fosse. Não, mas ela é mão única. Sim, mas. Eu entendi, aí ele brisou bonito. Você não tem como entrar na rua Clélia? A Clélia começa lá na Lapa, termina aqui no shopping. Vai ser o Bento. Ô Bento, eu entendi. Você chegou na rua Clélia? Você vai ter que ir pra um lado à só. À esquerda, então, sempre. Então não precisa dizer que é centro, bairro ou bairro centro. Quando você estiver nela, só existe um sentido. Eu quis passar um pano pra ele. Não, mas se ele estivesse na Paulista, ele poderia falar sentido, bairro centro. Gente, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Se não fosse a rádio, eu falei aqui no WhatsApp pra ele. É, eu acho que o Sombra tá realmente merece um busto na entrada ali do Paraíso. Bom, porque então eu... tá lá, olha, o Mota de Pikachu e tudo, na loja Fábrica do Som, na rua Clélia, 315. Daqui a pouco entraremos ao vivo de lá com ouvintes da Energia 97, tá bom? Eita, nós, Estádio 97, também no oferecimento de Extra, você merece Extra Economia. Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Também oferecimento de BV Financeira, crédito consignado para realizar mais, ligue 3003-7888 ou acesse bbfinanceira.com.br, mano. Ô Sombra, o cara que você tá falando aí é o Nigapê, ou Nigapé. É isso. É, o cara salta 1,25, cara. Não, mas é monstruoso. Quem mandou aqui a informação aqui foi o Tomás, meu camarada parceiro aí também. Valeu, olha, Tomás, obrigado. Como o Bento disse, se é o melhor jogador do mundo, é por mérito. Não total. Sei exatamente qual que é a pronúncia. Não sei se é Nigapê ou Nigapê. Ah, não sei. Parece cara. Aquela banda Megadeth, Symphony for Destruction. Mas é esse maluco aí, mano. Ontem ele deu uma cortada de costas. Sabe que você vai, eu vou cortar, ele fez assim. É. Não, o cara é bom, O cara é monstro. Olha, ela tá dando piti, hein? Tá. Você viu o recado que ele te mandou, né? Pra mim não, pra todos agora. O último foi pra todos. E foram seus trouxas, vamos... Olha aí, senhor Batata, sendo apresentado agora, deve ter acabado agora a apresentação do Ricardo Gomes. Ricardo Gomes! Foi umas palavras aqui do Leco, né? Falou que o técnico é... Foi o Leco que pediu pra apresentá-lo. Sim. Técnico é por... O contrato é por tempo indeterminado. Que medo, hein? Não tem prazo. Né, as palavras dele, ó. O que nos vincula é a relação de imenso respeito e confiança que nós temos reciprocamente. Benja, o fato do Leco apresentar, lógico, me parece que eles têm, que o Leco gosta muito mesmo do Ricardo Gomes, né? Agora, o fato do próprio Leco estar apresentando, além dessa amizade, você acha que é tipo assim, porque o Leco lá dentro chegou, não vou dizer que bateu na mesa, mas assim, falou assim, não, chamou pra ele e falou, eu quero o Ricardo Gomes e será o Ricardo Gomes. Eu acho que sim, não falo com 100%, mas eu acho que sim. Isso aí é uma demonstração que foi até que ele quis. Eu acho, eu não falei com o Gustavo, eu não acho que era o técnico que o Gustavo gostaria. Não há, eu acho que não era. Pelo que eu sei, ele queria aquele Rueda do Atlético Nacional. E me chamou a atenção, daqui a pouco a gente vai falar da apresentação do Ricardo Gomes. Me chamou a atenção uma entrevista que o Pintado deu pro blog do Jorge Nicola. Onde o Pintado, numa frase, ele falou o seguinte: olha, agora vi o Ricardo Gomes, grande técnico, etc, etc. Temos uma grande estrutura e um técnico que as pessoas entendem a língua, agora não tem desculpa para não ter um bom futebol. Você acha que isso que o Pintado deu de resposta, por exemplo, é um jeito de dizer assim, que os jogadores não estavam gostando de ter técnico estrangeiro? Ele tá apontando alguma dificuldade na comunicação. Acho também. Lógico eu que acho tá. Que o Leco falou, chega, não vou insistir no terceiro treinador gringo. Né, porque isso que eu li aí do blog do não do duvido Jorge também. Nicola. Não duvido. Mas na boa, Sombrado, você traz hoje um treinador estrangeiro, tem certos jogadores, eu não tô aqui menosprezando ninguém, mas tem jogadores que eles não entendem direito o português. O treinador, ele consegue aí, talvez, RG, fazer um desenho para que o cara possa entender o que o cara quer. Imagina quando você traz um cara que não fala o português fluentemente, é um cara que muitas vezes aí, até pelo próprio linguajar dele, ele tá acostumado, ele fala rápido, porque uma coisa é você pegar um espanhol, o cara vem falar com você devagar. Sim. Você consegue entender. O Osório falava fácil. Perfeitamente, você consegue entender. O Balsa, cara, todas as entrevistas coletivas que ele ia dar, muitas vezes ele parecia que tava na Argentina. O cara ele falava rápido, muitas vezes os repórteres não entendiam. Eu também não acho que ele traria um treinador estrangeiro para dirigir o time no meio de agosto. Olha a resposta aqui, olha. O repórter, o Nicola, perguntou ao Pintado. Gostou da indicação do Ricardo Gomes? resposta. Bastante. Quem fez um trabalho muito bom no Rio, tornando o time do Botafogo equilibrado, a ponto de vencer o Palmeiras e o próprio São Paulo. Agora, não há mais desculpas, porque o clube oferece uma ótima condição de trabalho. O time tem qualidade e o técnico vai falar a mesma língua de todos. Sim. Ele pode usar isso como interpretativo, né? Não, olha, não quis falar a mesma língua, o português. É, mas, é? Mas pra mim é. Pra mim também é. Mas, pra mim é. Sabe o que me passa a impressão, Benja? Que é o seguinte, o Pintado, dizem, isso, olha, isso eu tô interpretando, isso não é informação, isso é uma observação. Sabe o que parece? O Pintado faz parte da comissão técnica, tá lá no relacionamento diário com os jogadores. Segundo se diz, é o cara que tem mais approach com os jogadores, se aproxima dos jogadores, né? Ok. O que dá a impressão é que é o seguinte, os caras não gostam de ter um estrangeiro. E possivelmente deve ter batido na direção, por que não? Chega lá assim, ó, o presidente, os caras, meu, esse lance de estrangeiro, os caras não tão gostando, não tá, não, ó, tão dizendo que não funciona com esse lance de estrangeiro. Você acha que isso pode ter, numa situação dessa, influenciado o Leco a ponto de, tipo, olha, o diretor de futebol que é um estrangeiro, mas o cara lá que tá junto do elenco trouxe, por exemplo, uma informação hipotética, ó, o elenco não quer estrangeiro. Ah, já vieram dois estrangeiros, não fluiu o trabalho. Lógico, que isso tem muito peso, Sombra. Não, porque mas imaginando... Você não tem a dúvida isso que eu estou deduzindo, peso. Porque eu imagino, também dentro de uma empresa, como são as coisas. Quando alguém chama muito para si uma história de trazer estrangeiro, a coisa não flui, não funciona, o outro lado que fala assim, ó, você quer saber, meu, eu já dei muito tempo para esse cara fazer os testes deles com estrangeiro, e a coisa não está funcionando. Eu não estou dizendo que... É, ah, trazer estrangeiro errado, etc. Estou fazendo uma observação do contexto. Não significa que o Ricardo Gomes vai ser o... Agora vai ser o supra-sumo. É, o super-herói supra-sumo. Vai ganhar tudo. Tomara que ganhe tudo. Agora, que está vindo nessa condição aí reclusão e até de protesto com relação a estrangeiro, você não tem a dúvida. Ele estreia domingo? Domingo contra o Inter. Que joguinho, hein? Nossa, velho. Vai reabilitar o Inter, hein? Nem brinca, porque tem um cheiro, né? Tá com o cheiro de arroz queimado esse jogo aí. Quem é o técnico? Já tem o Inter? Já Celso tem. Rotti. Celso Rotti. Celso Rotti, velho. Celso Rotti. Meu Deus, hein? Agora sim. E o São Paulo contra o Celso Rotti não... Olha, tem um histórico não, ruim. Não, não é possível. Pô, vou dizer agora pra você. Se o Inter perder pro São Paulo domingo, dependendo dos outros resultados, não esqueça que o Figueirense, que é o último lá, o primeiro do Z4, é um jogo a menos, né? É. Porque é um jogo que só vai ser jogado depois. O Inter tem 22, né? Sim. O Figueirense tem 21. Então, o Inter é 15º. O Cruzeiro tem 20. Se o Cruzeiro ganha, também então, passa. É isso que eu tô falando. O Inter é 15º. É. Dependendo da rodada... O Figueirense tem 21. E é o primeiro da zona. Assim, então jogo a menos. O Inter é um time que, se entrar na zona de rebaixamento agora, não sai. E eu vou dizer uma coisa. Se o São Paulo empatar lá com o Inter, também não é mau resultado pro São Paulo neste momento. Não é. Botafogo, olha, mas... O São Paulo caiu 3 posições. Com todo respeito ao Inter, ir lá tem que ganhar, viu? Não. Hoje o na Inter fase do Inter tem que ganhar, velho. Olha, o Corinthians hoje não ganhou. Ô, Domênico, tem que aproveitar, velho. Mas é o Inter. Mas é fácil você falar, tem que aproveitar. É um cara que tá nas cordas aí. O Corinthians foi lá e ganhou. Mas olha o Corinthians no campeonato e olha o São Paulo. Exatamente. Tudo bem. Mas nos últimos 6 jogos, Sombra, o único jogo que o Corinthians conseguiu vencer foi o Inter. E o São Paulo acho que só ganhou um também. Então. E os últimos 12 do Inter? Pô, acho que perdeu os 12. Não, perdeu 10, né? O Inter tem 3 derrotas e 2 empates. Mas pra você ter uma ideia de como o campeonato brasileiro é horroroso. Ó, o campeonato brasileiro lá embaixo, Sombra. Eu acho que são 2 empates e 10. Quando eu falo que não dá pra cair, que você tem que fazer um esforço gigantesco pra cair. Prova a campanha do Inter. O Inter dos últimos 12 jogos, se foi isso mesmo que o Ben já disse, aí 10 derrotas, 2 empates. Eu acho que são 10 derrotas. Não, que seja. Não deve estar muito distante disso, não. O Inter até agora não entrou na zona de rebaixamento. Eu tenho uma ideia de como o campeonato brasileiro tá, cara. Porque o Inter... Lá embaixo, Benjamin, os caras não conseguem ganhar pontos. É, eles estão brigando lá embaixo pra ver quem não sai. Então, mas se lá embaixo não consegue sair, quem tá querendo entrar vai embolar lá embaixo, mano. É. Não, o Inter, quando engatar 2-3 vitórias aí. É, então tá fácil engatar. Mas elenco pra isso tem. Tem. Gente, há 12 jogos. Tá engatando, hein? Olha, há 12 jogos. Amanhã o Inter. Pô, ganha. E o Cruzeiro, velho? Não, na próxima ganha. Não, hoje ganha, Cruzeiro porque. Também tá demorando Cruzeiro, pra sair dessa Cruzeiro zona, pra sair tá demorando, hein? Não, o Cruzeiro saiu. Não saiu. Cruzeiro? Não, então, agora ele voltou. Não. Com esse empate ele voltou, mas ele tinha saído, não tinha? Não tinha, não. Outro Corinthians ele não tinha saído? Não. Bom, mas não vai mudar. Mas vai muito. Sair, vai se sair. Saiu antes, não. Uma ou duas rodadas o Cruzeiro tá fora. Vai, olha, faz 6 meses que o mano fala. Não, o Inter tá saindo já. Mas... O Campeonato Brasileiro não acabou. É só ganhar 3 jogos. Mas aqui, logo mais aqui durante o programa, ele fala mais também de São Paulo, fala aí na entrevista do Ricardo Gomes, ele fala se tá com sequela ou não, fala da saúde dele também. Sim. Porque foi indagado aí na coletiva, daqui a pouco a gente aborda mais assuntos aí, tá bom? Mande sua mensagem pra nós, participe ativamente do programa no nosso WhatsApp. O telefone 94-353-0150, 94-353-0150. E agora, você assiste o Estádio 97 pelo nosso canal no YouTube. Acesse e se inscreva. youtube.com/radioenergia97 youtube.com/radioenergia97 O Estádio 97 tem um oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então, organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar. 3003-7888 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV! É isso mesmo! E sabe o que mais? É, fica aqui o convite pra você! Ó, no ano que vem você ainda não arrumou onde passar suas férias? Um programa bacana pra você viajar com a mulher, com a família, com os filhos? Então vou te dar um recado muito legal. Né? Hã? Bilisco. Ou, quem sabe, o seu casinho, como diz o Domênico. Como diz o Domênico, que tem uma frase, né? Quem é que não tem um caso por aí? O autor dessa frase... Domênico fala isso? Eu falei isso? Não foi, se não foi você, foi o RG. Mais um foi. Então, veio não. Do lado direito do programa. Não. Mas vem tudo pra conta. É. Tudo pra conta. É. É. Mas imagina, olha, essa música, meu Deus. O ano que vem, rola mais uma edição do Navio do Energia na Veia. 11º ano do Navio do Energia na Veia. É muito bacana. Vai acontecer no mês de março. E sabia que você pode parcelar sua cabine em 12 vezes? É, pode parcelar em 12 vezes. Porque eu sei, as coisas hoje não estão tão fáceis, né? É claro. Mas ajeitando daqui, ajeitando dali, em 12 vezes, de repente dá pra você fazer uma matemática legal e viajar no Navio do Energia na Veia. Ligue agora, lá na promoção, tem todo um time de atendentes aguardando sua ligação. O telefone é o 3624-9007. 3624-9007. Aí você fala, mas o que tem a ver o Navio da Veia com essa música tocando de fundo do Capital? Porque essa o música Capital do Kiko Zambianchi. Aí é sensacional. Interpretada neste momento pelo que Capital. É muito melhor. Ah, o Kiko Zambianchi é boa pra caramba também. Sim, mas a versão Zambianchi, não, boa. Mas a versão do Capital, pra mim, é melhor que a do Kiko Zambianchi. É que essa é uma versão ao vivo, né? Tem artista que eu gosto de ouvir a música no ao vivo. Então, a versão do Capital é melhor, pô. É, foi no acústico também. Bom, o Capital vai estar no navio, entendeu? O Capital boa. Inicial vai estar no navio. Só que eles vão estar lá tomando sol, não, vão estar lá fazendo show. Não é lá de boi, bem bom, não, vão estar fazendo show, meu amigo. E além do Capital Inicial, sabe quem mais vai estar no navio fazendo show? Quem? RPM. Paulo Ricardo. RPM. E ó, 3 dias, 3 noites no melhor transatlântico europeu de todos os tempos. Navio do Energia Naval. Ligue agora! Faça já sua reserva. Você vai pagar em 12 vezes. Moleza. 12 vezes. 3624-9007. Se você ligar agora, eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido pelo time de vendas da promoção, tá bom? 3624-9007. Quero ver você no Navio da Veia. Aliás, boa. A Veia, o Domênico, vai estar todo mundo lá. Boa, e olha, chegaram 28 mil tweets. Eu vou simbolizar num só RG. Os caras querem te matar. Por quê? O RG? O Victor Afonso Nepomo. Beija, o RG errou. O cara que não ganhou medalha é o Robert Scheidt. O Grael é comentarista da Globo. Ah. É igual. Ô, RG. Quase igual? Aí, não, Robert Scheidt então, com o Grael? Não, então deve ser, então deve ser o filho ou minha filha. Deve ser algum Grael lá que não ganhou. Ele falou, esses caras do iatismo tem tudo nome é, tudo, de rico. É tudo nome de rico, fala que tem nome de rico, tem dificuldade de guardar. Se tivesse que chamar Silva e Oliveira, eu achava mais fácil. Bom, aliás, no iatismo, só os dois, né? O Scheidt e o Grael, né? Não, mas tem mais gente envolvida lá, imagina. Não, de bonzão assim? Que é... Ah, mas tem mais gente, tem mais gente. Não, é que eles são muito tradicionais, tem várias medalhas, né? Muito bem, 3624-9007 para você fazer a sua reserva do navio do Energia na Veia. Liga lá, tá todo mundo aguardando sua ligação, tá bom? Estádio 97, da Energia 97, também no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Hoje, só ouvintes virgens, tá bom? Só os ouvintes virgens. E temos torcida Estádio 97 no Camarote Único para você assistir Corinthians e Vitória. Jogo que vai acontecer na segunda-feira, 8 da noite, lá no Itaquerão. Então liga aí, 3284. Arena Corinthians. Bom, você fala do jeito que você quer, eu falo do jeito que eu falo. Não, você fala Itaquerão com desdém, fala Arena Corinthians. Ah, então vou falar com imponência. Itaquerão. Mané. Então liga lá. 3284-7097, torcida Estádio 97. Tem que falar, eu quero ir na torcida Estádio 97. Também quem ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorrerá no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Há um desvio, sapinho para mim, o sapinho faz a Alô? Alô? Quem fala? Alô, Domênico, é o Jonathan. Como? Quem? Jonathan. Ô, Jonathan, tudo bem, meu? Tudo bom. Jonathan do quê? Jonathan Amorim Noronha. Quantos anos, Jonathan? 2.3. RG 2.3 hoje. Hoje? Terça. O que você vai jantar hoje, Domênico? Ah, sensacional! Salvou, salvou. Como você não ri de uma salvada de hora dessa? Gostei, cadê gostei. O trocador, hein? Ele deve estar porrinhando a vida do Mota lá. Nem prestou atenção. O cara deixou no vácuo. Nota 9.7. Ainda bem, né? Tá bom, tá bom. Ainda bem, né? Tá bom. Ouviu sim. Eu pediria uma... Mas faltou um... Segunda um via do desafio, processo. Desafio. Oh, desafio. Fala desafio, de novo. Como é que é? Não, desafio não. Não tem desafio. Não tem desafio aqui não, velho. Já deu a nota dada, filho. Tem desafio. Mano, repete aí. Mas não é desafio, velho. Desafio, ó, velho. Coitado do cara, velho. Coitado. Não, repete aí. Não, não, vocês estão sacaneando da RG, ó. Acho uma falta de respeito para um amigo nosso. Agora, Madre Teresa de Calcutá, do Estádio 97. O RG é um amigo nosso, o cara é uma referência no rádio. Amigos, amigos, negócio à parte. Não, não, coitado da RG, mano. Amigos, amigos, programa à parte. Esse jurado aí é um cretino. Tem essa de coitado não, mano. Deixa os caras virem. Você gosta de ser tratado assim como coitado, como o mano fez? Ah, que coitado. Não, porque vocês estão apelando do RG, velho. Você falou coitado. Do RG. Não, mas não são vocês, é só os dois, mano, não se preocupe. É. Você conhece a duplinha. Tá unindo, mas RG, você não tá se sentindo vítima de bullying? Oi? Você não tá se sentindo vítima de bullying? Ah, não, nunca li. Aliás, eu acho isso uma baita de uma idiotice. Ah, mano. É nada, RG. É, não, ó, nunca teve isso no meu tempo. Ah, eu, lógico que teve. Na escola, não tinha nem inventado o bullying. Não existia esse negócio de bullying. Tinha nem inventado o bullying. Nem nada de bullying. Bullying tinha inventado. Naquela época, era legal. Bullying, cada um tirava sarro do outro e cada um ia pra sua casa. Nossa, tudo pra você que é de antigamente é mais legal. Então volta pro passado. Isso aí é só pra você que vivia dentro da bolha. Não, eu vivo na bolha, você vive do passado. Mas, por exemplo, você que é legal, só coisa antiga. O Mota, ele teve aí um problema na infância dele. Que é. Ele tinha uma deficiência na face que parecia um monte de shimeji, velho, na bochecha. É, ele sofreu muito com isso, Domênico Gato, na época que ele era índiozinho, quando ele morou em Manaus. Os outros índios alopravam ele. Aí ele começou a trabalhar em rádio, ganhou dinheiro, fez uma cirurgia plástica e mudou. Deixa eu falar aqui, o ouvinte. Ô, meu velho, e o bairro qual que é, hein? O bairro? Cidade Tiradentes. Dona Leste, querida. Nós. E o time? Nós, o do líder. Líder do campeonato é o Verdão. Cidade Tiradentes. Nós. É o The King of Glasses. Oh? É verdade. O quê? Não, The King entendi, of né? Classics. King of Classics? É, como o rei assim? Dos clássicos. Não, parece nome de programa de flashback, né? Mas como assim, The King, King of Classics? Faz vinheta aí, Dudu. The King of Classics. Ô, oh, meu velho. O que vai tocar no The King of Classics? Ah, as melhores do passado. Alô? Ô, velhinho. Alô. Ô, velhinho. Já tá até constrangido. O último jogo ou não? Sim, o Palmeiras jogou muito bem. Jogou bem fora de casa, né? Com o Atlético, né? Fora de casa, jogou muito bem. E eu acho que o objetivo é esse, conseguir o campeonato, mas o campeonato tá muito bem disputado, né? É, o campeonato tá nivelado, né, cara? Tá bem... Tá nivelado. E se for analisar também, o campeonato da Série B também tá nivelado também, porque o Palmeiras tem 39 e o time da Série B, eu acho que tem 38 ou 39 também. É o Vasco, né? Então tá igualado os dois campeonatos, Série B e Série A. Mas é diferente, né? Você não quer comparar a Série A com a Série B, né, velho? Não dá pra comparar, né? É. E outra, o Vasco tinha que estar deitando de braçada, ela tinha que estar com 5, 6, 10 pontos na frente já. Mas tá levando em banho-maria, gente. Não, tudo série bem, B, mano. O importante não é ganhar, é subir. Subir, né? Série B é uma porcaria, velho. Quem comemora dúvida, título de Série B, mano? Não. Tem dúvida, vai subir. O Vasco sobe. Mas é diferente, né? O campeonato brasileiro, ele é muito mais disputado. Ah, eles vão comemorar, difícil. Viu, mano? O time da rádio, se jogar a Série B, sobe, velho. Mas sobe, opa. Mas viu, mano? O Vasco vai comemorar, velho. Não, eu não acho, RG. Time grande não pode comemorar a Série B, isso é uma vergonha. Os caras comemoram, imagina. Não, o jogador imagina, comemora, porque eles estão disputando. Não, o jogador sim, mas o torcedor ele tem vergonha. Cara, ninguém para paulista aqui pra comemorar a Série B, velho. Não, isso não. Não. Mas enfim. Não. Bom, enfim. Mas, velho, temos um problema aí, não sei se você acha que é problema ou não, mas o Palmeiras parece que não vai contar com o Eric. É. É um bom jogador, né? É um bom jogador, é uma pena que vai poder contar com ele, mas... Temos outros jogadores lá que são bons também. É verdade. Mas, ô Domênico, inclusive para o jogo do Brasil, nas Olimpíadas amanhã, estão falando que pode haver a possibilidade do Micalho optar ou pelo Gabigol do Santos ou pelo Gabriel Jesus do Palmeiras. Um desses dois aí rodar no ataque da seleção brasileira. Mas tava indo bem lá com o Luan, com eles lá. Então, porque o Luan, ele era reserva, ele ganhou a posição do Felipe Anderson, ele não sai mais do time. E dependendo da forma que o Brasil possa estar atuando amanhã, se o Brasil optar por jogar com dois volantes, ali no caso o Thiago Maia, o Alassi do Grêmio e o Renato Augusto, e o Neymar um pouco mais avançado, junto com os outros dois atacantes, o Luan e mais um, pode ser que o Gabigol saia do time ou o Gabriel Jesus. Você acha que isso pode abalar, talvez, aí o psicológico do moleque na volta dele, talvez? Eu não acredito, mano. Numa dessas ele perde a posição de titular. Vamos supor que o Gabriel Jesus saia do time do Micalho, da seleção brasileira. Eu não acredito que ele fique... Será que não pode dar uma azedada, não é fica triste assim? Eu não acredito, mas aí é de cada um, né? Cada jogador sente de um jeito, né? Seleção brasileira é seleção brasileira e clube é outra história no clube, né? Eu acho, agora, sei lá, o ouvinte pode dizer o que ele acha. O que você acha, velho? Você acha que pode abalar, amigo? Seleção brasileira é uma coisa e Palmeiras é outra, né? Ah, mas o moleque tá lá, o moleque tá... Primeiro, o Gabriel Jesus, ele já tava meio nervoso, ele não tava jogando na seleção brasileira, porque ele tava jogando no Palmeiras. Já tava sentindo, talvez, um pouco a pressão. Agora, numa dessa, ele perde a posição mesmo, de fato, porque, ó, o Wallace, que entrou no lugar do Thiago Maia, pelo fato de ele ter levado dois cartões amarelos, a RG número 2, ele entrou e não saiu mais do time. O Thiago Maia hoje passou a ser reserva. Numa dessa, se o Gabriel Jesus, ele perde a posição titular, você não acha que pode, talvez, afetar o rendimento dele depois no Palmeiras, se o moleque ficar triste ou ficar chateado com a situação? Sim. Acho que o Gabriel Jesus tem que se concentrar mais na seleção brasileira. E quando ele voltar pro Palmeiras aí, ele quer voltar a arrebentar também, né? Então, mas mudando então um pouco a pergunta. A proposta do Manchester City pelo Gabriel Jesus. Ele já é jogador hoje do Manchester City. Ele volta pro Palmeiras aí pra jogar até dezembro. Mas ele no final do ano ele já vai pra Inglaterra e vai seguir a carreira dele lá. Isso já é fato consumado. Você acha que essa proposta do Manchester City pode afetar de alguma forma o rendimento do Gabriel Jesus em campo agora no segundo semestre? Não, acho que não. Eu acho que não, porque o Palmeiras, ele jogou muito bem. Também ele tem que continuar jogando o futebol dele, ele não pode parar de jogar futebol. Entendeu? Isso na teoria, eu concordo com você, mas será que na prática vai ser assim? Ah, eu espero que sim, né? Vamos ver, né? Então beleza, mano, manda seu placar então, amanhã vai ter o jogo do Brasil também aí, pela semifinal das Olimpíadas, velho, meu Deus do céu. É Honduras, né? Brasil e Honduras, mano. Eu acho que 2-0 tá bom. É, mano, e a seleção feminina tomou ferro hoje, empatou 0-0 com a Suécia, Foi pros pênaltis e perdeu nos pênaltis, 4-3. Três perderam, foram três, né? Duas perderam. Duas brasileiras. E a outra lá, Andressinha, não é? A seleção perdeu pra ela mesma. Teve chance pra caramba. Tinha que ter matado o jogo, não matou, né? É. E pô, cara, velho. Ou seja, a seleção brasileira feminina peidou na farofa, RG. É verdade, fato, velho. Mais uma vez. Mas tudo bem, mas as meninas correram pra caramba, a seleção feminina. Perdeu pra ela pênalti, mesma. Pênalti, é complicado. Não. Mas poderia ter matado o jogo. Mas só, eu vou te falar, velho. Duas meninas da Suécia lá, cara, bateram um pênalti aí que nem gente grande. Mandaram na forquilha. Um ângulo, você viu? Você viu? Ah, e tem uma irmã que não bate pênalti. Mas teve uma que bateu do lado da goleira. É, na bochecha. Bateu e a goleira pulou antes, mas se ela fica no gol, ela pega. Foi do lado dela. É, mas fazer o quê? É aquela coisa, né? Molhou o bagulho. É, molhou. Então tá bom, velho. Manda abraço aí pra quem você quiser, meu velhinho. Agradecer só pela participação e vocês com sensação. Boa, cara. É nóis. Valeu, cara. Falou. Um abraço pra você. Obrigado. Obrigado. Valeu, tchau. Valeu, cara. Tchau. Obrigado. Dodô, uma informação aqui ainda de Palmeiras, aproveitando o hino, que o presidente da Chapecoense diz que o Palmeiras fez uma proposta pelo meia, Johan. O senhor Bento falou, eu não conheço, sombra, juro. Bom jogador. Eu falei dele aqui. Bom jogador. Eu falei dele aqui, eu falei que tem três jogadores. Você falou antes? O senhor Bento falou sobre o Não, eu não falei agora, desculpa, não ouvi na hora. Falou um mês atrás. Eu falei umas semanas atrás aqui, o seguinte, tem três jogadores desse Campeonato Brasileiro que eu iria ver. Um é o Johan, que é bom mesmo. É bom você jogador. Tá falando sério ou você tá brincando? Não. Lembra o Cruyff? É mentira o que eu falei? Ele ainda fez a comparação dele... aí não, com o nome do Cruyff. Não, comparação porque o pai você dele falou, lembra um pouco. Então lembra um pouco o futebol do Cruyff. Não, você tá sendo cínico, você lembra o que eu falei. Eu falei do Johan, falei daquele Keno do Santa Cruz. E o outro que não é novidade nenhuma, mas é um cara que eu não sei por que foi pro Cruzeiro e não deu certo, é o Marinho. Aquele que deu aquela entrevista engraçada que tá no Vitória da Bahia. Aquele Marinho, você acha bom? É bom jogador, ele é bom, sim. Ele é bom jogador, sim. Pô, o cara é meio doidinho, hein, velho? Ué, e qual o problema? Não. Nós somos doidinhos, estamos nós somos muito mais doidos. É engraçado, o time só pode ter torcedor doido, não pode ter jogador doido. Ó, depende se ele... Esse Johan aí, ou eu dei sorte. Não, ele jogou bem também contra o São Paulo. As três, quatro partidas que eu vi desse cara aí, as três, quatro, ele jogou bem. É bem legal. É rápido. É assim, eu honestamente não conheço. É bem não, mas legal, a Chapecoense tem alguns bons jogadores ali também. Tem aquele Bruno Rangel, faz gol. Ah, esse Johan aí é bom. Johan, o Keno, eu viria e o Marinho. É isso aí. Também. Tem aquele, o Thiago também joga lá, não é o Thiago? O Leandro Pereira falava que era o cara veio pro Palmeiras, aí você viu. Não, eu não falei que é o cara. Não. Falavam que era bom. Ô, Domênico, é um mas também é aquela coisa. Mas você vai contratar quem? Por exemplo, Benjamin. Tem um destaque no Campeonato Brasileiro? Não. Ué, tenta trazer, ué. Mas eu concordo totalmente com você e eu vou além. Falavam tanto lá do Aldax, né? O Aldax foi uma das... o time revelação, vamos dizer assim, desse ano, né? E o Tietê tava nesse time. O Palmeiras trouxe e olha, eu vou dizer pra você, o Palmeiras hoje com o Tietê é sensacional. O Tietê faz a diferença no meio de campo do Palmeiras junto com o Moisés. Tá jogando bem esse moleque. Tá jogando muito. Pra mim, tá assim, pra mim do Aldax, vezes... foi o time que melhor contratou, foi o Palmeiras. Não, e tinha mais era um lá aqui. Não, eu não lembro quem é que foi. O Camacho foi pro Corinthians. Mas Bruno... o Corinthians tá usando ele? Não, ele tava machucado, ele voltou o Bruno, agora. O outro tá Bruno usando, Paulo, né? O São Bruno Paulo levou o outro do Aldax, né? O Ítalo. É, mas esse meu aí Deus parece Deus. Que... Horror. É. Sabe quem tá entrando na justiça contra o Galo, Benja? Ronaldinho. Putz, a vida, pô, você tá brincando. É mesmo? É. Ou ele precisa? Ué, ele precisa não, se ele trabalhou e não recebeu, é o direito dele. O jogador alega que é uma multa referente à rescisão contratual em julho de 2014. Ele teria direito a receber R$300 mil. Tá fazendo falta pra ele, 300 mil? Não, mas é justo, ele trabalhou. Se é o combinado, né? Vai trocar de carro, né, velho? É? Não vai, não dá. Não, os carro dele não é acima disso. Não, ele dá o dele mais 300. Aí não, põe mais um pouquinho. Aí acho que põe mais um pouquinho. Põe mais um pouquinho. O dele mais 300 dá, lógico que dá. Sim. O Kaká, segundo matéria do UOL, deu uma opinião, e o Mano deu a mesma opinião. Pra ele, o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Messi. E a sua opinião? Quem falou isso? Eu acho o Messi. Kaká. Kaká acha o Cristiano Ronaldo melhor do que o Messi. Eu acho o Messi melhor. Eu não acho. Sabe por quê, RG? O Cristiano Ronaldo ele é mais completo. Ele cabeceia bem. Ele chuta bem de fora da área. É, ele é um cara mais participativo. O Messi é genial no que ele faz. Ele não dá pra contestar aqui o potencial que o Messi tem. Mas eu acho que em termos de jogador de futebol, cara, eu acho que o Cristiano Ronaldo ele é mais completo. Eu acho o Cristiano mais individualista. Eu acho o Messi mais jogador de... E sabe por que, o RG, eu prefiro o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo consegue ser protagonista na seleção portuguesa e no Real Madrid. O Messi, cara, ele só funciona dentro de um contexto ali que ele já tá acostumado, que é o Barcelona. Ô, mano, a seleção argentina, não. Desculpa, eu não passei a informação inteira. Claro, fala aí. É, não são só os 300 mil. Faltam ainda 10 milhões que o clube não pagou pro jogador. Então. Referente a bônus e premiação. Caraca, cara. Foi por 10 milhões. Porra, meu senhor. Ele nunca errou por 10 milhões. Vai trocar de carro e comprar um apartamento novo. Ah, não vai. Como não? Não vai. Precisa inteirar mais um pouco. Mais um pouco, cacete, hein? O Ronaldinho precisa inteirar um pouquinho mais. Ó, é uma casinha na Barra, velho. Não é? O dezão não pega naquele condomínio chique lá? As dele não. Não pega, pega. Lógico que pega, pega. Não, não pega não. Pega sim. Pega não. Intera com mais quanto? Mais quanto mais? Dá pra saber assim. Opa, e o Inter? O Inter no jogo contra o São Paulo? Ó, mano. Sim. Você compra o ingresso pro jogo contra o São Paulo e ganha o ingresso do jogo contra o Fortaleza na Copa do Brasil e contra o Santos. Não, inclusive sombra. Me corrija se eu estiver errado. Hein? Me corrija se eu estiver errado. O ingresso custa 20, cara. Não, diante do tricolor, a entrada vai cair de R$40 para R$30 nas cadeiras inferior e cadeira superior. Os sócios. Vão comprar por R$20. É o que eu tô falando, ó. Sócio vintão. Paga R$20 e assiste vintão. Três jogos. Olha. R$7 cada ingresso, quase. Ah, mas o São Paulo também não era pro estádio todo, era só pra um setor, né? Sim. Não tinha um setor que o São Paulo fez a R$10 também? Teve, não é pra mas agora, R$7. Então, mas sabe o que dá raiva? Sabe o que dá raiva? Em 7. Porque nesse momento que o Inter aí tá capengando no Campeonato Brasileiro. Aí a diretoria vai lá, faz promoção. Isso aqui não é uma crítica só à diretoria do Inter, é uma crítica a todas as diretorias. Quando precisa do torcedor, vai lá e fala, queremos vocês do nosso lado. Olha, R$20 aqui, três jogos, beleza. Aí o torcedor vai lá e colabora. Agora, no momento que o time tá por cima, Domenico Gatto, que aí sim o clube poderia prestigiar a sua torcida, vai lá e estupra o torcedor, cobrando sem pau arquibancado. Tá errado. Peraí. Ô, Dodô, a galera me lembrando aqui, é verdade. Esse Johan, da Chapecoense, era da base do Corinthians. É mesmo? É. Como é que deixou escapar o cara? É, Algemar. Deficiência técnica, velho. Algemar, mas esqueceram a jaula aberta. Não é que é Algemar, aí é cagada dos dedos que olha lá. Mas tem vários. Se o Pelé não teve competência de passar na peneira do Corinthians, imagina, foi dispensado. Sentiu o peso da camisa. Sentiu o peso. Quem tá disputando é a Martini Grael. E se aconteceu isso, mano, tem que bater no desgraçado que não deixou o Pelé até a morte. Muito bem. Doutor, vamos falar da Renault? Renault. Claro. Olha, e quem anda batendo um bolão, RG, meus amigos, é a Renault, viu? É? Com condição do Logan. Presta atenção essa condição do Logan. Você só começa a pagar no ano de 2017. Como assim? Você compra agora e só paga lá. Só vai começar a pagar em 2017. Oxi. É. E ainda leva de graça a central multimídia 7 polegadas para você ouvir os jogos do seu time. Ô, louco. Pra você assistir lá seus filminhos. Eu, hein? Olha, é ou não é uma bela jogada? Oxi, se é. Baita numa jogada, rapaz. O Logan, além de ter um porta-malas gigante, é de 510 litros, cara. Tem computador de bordo, piloto automático e o maior espaço interno da categoria. Então, olha, eu, se fosse você, passaria agora mesmo em uma concessionária para fazer aquele test drive ainda hoje, para você conhecer um pouco mais desse grande Renault Logan, viu? Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena, hein? Todos juntos fazem um trânsito melhor. É isso aí. Boa, Estádio 97 da Energia 97, também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento da Acer, construindo com valor. Tem mensagens via WhatsApp, mande sua mensagem, 94-353-0150. 94-353-0150. E você pode assistir o estádio também através do nosso canal no YouTube, youtube.com/radioenergia97. Acesse e inscreva-se. E aí, pessoal do estádio, beleza? Aqui que fala Eduardo Santista. RG, fala aí, meu, que o pessoal falou tanto aí que a gente ia treinar pro Paulista do próximo ano? E a gente tá em segundo no Campeonato Brasileiro. Pegamos o Galo, fizemos o Galo virar frango. Depenamos o Galo. Colocamos o Robinho no bolso. E aí, fala o que desse time aí, RG? Com todos esses desfoques, seleção brasileira, a gente tá lá brigando na cabeça. E não sei não se a gente não papa os títulos dos porcos, hein? É nóis, RG. Abraço, galera. É nóis, velhinho. Estamos aí. Paulista, se der, vamos pro brasileiro. É nóis. Mas o brasileiro é se der ou vai? tem todas as condições de ir, né? Lutamos lá dentro. O importante é estar lá dentro. Você vê o Palmeiras como uma grande força? Lógico que é. É. Continua achando Palmeiras, Atlético Mineiro. Domênico, eu fiz Santos, uma pergunta. Abrimos três pontos, você faz uma pergunta continua dessa? Continua achando. Eu fiz uma pergunta, ele podia dizer não? Ah, mas ele não vai. Não, é louco de falar não. Não tem como a gente contestar números. Ah, lógico, pô. O melhor ataque do campeonato. Se nós somos os defensores aqui de números, de tabela. É o melhor. Não, eu não defendo, eu defendo bom futebol. Não, eu não defendo, porque eu acho que o Corinthians tá lá em cima, mas não tem futebol pra estar lá em cima. Mas o Corinthians não está mais lá em cima. Tem 34 pontos. Você é despeitado, você é um recalcado. O Corinthians está despencando, é diferente. Despencando o seu furico, então pega a tabela e dá uma olhada, já que o senhor tá falando de tabela até agora. Despencou mesmo, mano. Pelo contrário, peraí, tá despencando o vírgula. O Corinthians passou o primeiro turno inteiro no G4. Ô, mano, e onde tá o Corinthians, mano? Você é louco? Tá um ponto do G4. Você é louco? Onde tá o Corinthians? Você é louco? Mas peraí, tá despencando é uma coisa. É, ter saído do G4 é outra. Ô, mano. Quem tá despencando é a região número 2. É o Inter de Porto Alegre. Mano, já liderou o Campeonato Brasileiro e tá caindo pelas tabelas. Mano, você fez um discurso aqui. Você fez um discurso sobre o Corinthians de que não ganha não sei quantos jogos. Tem jogos. Porra, e não tá despencando? Peraí, despencando. Você é louco? Volto a falar. Você aqui. É louco? Peraí, não, louco não. Eu vou te passar um dado. Três o Corinthians. Não, o Corinthians ele tá. O Corinthians dos seis últimos jogos, ele só ganhou um que foi contra o Inter. Não, mas não ganha três. Mas é que tá. É, falar que tá despencando é um absurdo. O Corinthians passou o primeiro turno inteiro no G4. Mesmo nessas seis partidas que o Corinthians aí só ganhou uma, o Corinthians ele tava agarrado no G4. Gente, que óculos escuro que você tá usando, meu filho. O Corinthians era vice-líder do campeonato. O Corinthians tá em quinto lugar. Perdeu duas posições. Porra, você tá ficando louco. Você tá ficando louco. Peraí, tá despencando? O Corinthians. Peraí, até começar a rodada, Domênico Gato. O Corinthians tava em que posição no Campeonato Brasileiro? O Corinthians era o terceiro. O Corinthians hoje, RG, ele perdeu duas posições. É o quinto, por causa de uma rodada. Se perdeu duas posições, tá despencando. O Corinthians hoje tá fora do G4? Lógico. Então, a semana passada, vocês podiam todos conversar entre vocês, agora não pode só mais. Agora só eu e o RG. Só eu e o Domênico. Agora o Corinthians tá... Agora é só nós, RG. Só fala com quem tá no G4. O Corinthians, ele tá a um passinho de entrar de novo na balada. Vai tomar banho. Está um passinho, não está 10 quilômetros. Você é um brincalhão. Você é um brincalhão. O senhor que está falando que ele está despencando. Você é um brincalhão. O senhor não deve dar F5 na tua tabela. Se existem os que estão dentro do G4 e os que estão fora, o fora tanto faz um metro quanto um quilômetro. Não, desculpa. Eu dei F5 na minha tabela. O Santos foi para a segunda e o Corinthians foi para a quinta. O Corinthians tropeçar, tá certo? Ele cai de novo para dentro da balada. Tropeçando. Por esse passinho que está fora, ele entra de novo. Qual time não? Qual bola? É gol. Aquela que passa um metro que sai pela bandeira de escanteio. Vamos ver onde vai terminar das time, duas. Vai terminar das o meu, mano. Nenhuma das duas, porra. Então vamos ver onde vai terminar o meu cara time. É um brincalhão. Eu não sabe o que tá falando. Você sabe o que tá falando. Sabe. Tô vendo. Eu acompanho o campeonato. Eu tô vendo o que você tá acompanhando. Peraí, Benjamin, você concorda que o Corinthians tá despencando no campeonato brasileiro? Eu tô vendo que você tá. Não. Não. É só brincadeira, gente. O Corinthians era primeiro lugar, ele foi pra terceiro, ele foi pra quinto. Perde duas posições só nessa rodada. O Corinthians assumiu a liderança uma rodada, gente. Para. Uma rodada. Ele não se manteve ali. Isso, não, senhor, foi uma rodada só que o Corinthians. Uma rodada, ele ficou lá. Ficou uma rodada. Uma rodada. Era primeiro, foi pra terceiro e foi pra quinto. Olha, o Corinthians tá. Como não? O Corinthians tá um ponto do G4. Mas Benjamin, analisa as quatro últimas rodadas. Você me perguntou. É só as quatro últimas. Não, analisa só a última. Vocês são muito engraçados. Perdeu. Perdeu o jogo, gente. O Domingo fez uma pergunta. Não, analisa só a última. Do terceiro pro quinto, o que é? Se o Corinthians. É estabelecer o mesmo lugar? Se o Corinthians daqui cinco rodadas tiver em décimo segundo. Aí eu vou, isso é despencar. Aí eu vou falar pra você: Corinthians despencou. O Inter despencou. O Inter tava lá em primeiro e segundo. E hoje tá em 15º. O Corinthians nos últimos jogos não foi bem, mas a pontuação dele era tão boa que ele não despencou. Ele tá um ponto só. Agora, daqui quatro rodadas, se vem oitavo, nono, aí eu vou falar pra vocês, despencou. Óbvio. Despencou. Isso chama-se raciocínio lógico. Despencou, Benjamin, é diferente de estar despencando. O Corinthians está despencando. Não. Se tava em segundo e hoje tá em quinto, Benjamin. Foi primeiro, porra. Foi pra terceiro e foi pra quinto. Não, eu nem considero o primeiro. Era vice-líder, pronto. Porra, vocês estão de brincadeira. Não, terceiro. Vocês eram vice. Segue o jogo, sem falatório. Ok, não despencou. Cada um tira a sua conclusão aí. Continuando com as mensagens. Uma despencadinha. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos falar do... Sem parar, não. Vamos falar agora do mensagem. Vamos trazer mensagens via WhatsApp. 29, Timão campeão em cima do Verdinho. 54, Timão campeão em cima do Verdinho. 54, Timão Rio-São Paulo em cima do Verdinho. 95, Timão campeão em cima do Verdinho. 99, Timão campeão em cima do Verdinho. 97, tiramos o Verdinho. 2003, tiramos o Verdinho. 2011, tiramos o Verdinho do Campeonato Brasileiro. E aí, Domênico, cadê a freguesia? Como é que fica, meu camarada? Escuta futebol. História, não de 99 pra cima. Um abraço. Olha. Nossa, que jorrada. Oh. Olha o ouvinte aí, foi agressivo, hein? Não, mas você não precisa. O cara foi agressivo. Precisa, ele tem que estudar um pouquinho mais. E ele estudou, ele passou vezes... números. E outro, o Palmeiras, quando pegou com isso numa final de brasileiro, o Palmeiras arrancou a cabeça. Aonde? Arranca a cabeça. Mas com a ajuda de quem? Grotesca. Que ajuda de quem, mano? Aqui no estádio do Pacaembu, Palmeiras e Corinthians, final de 94, o que aconteceu? Você sempre tem ajuda de alguém. 93, Palmeiras e Corinthians, o time mais beneficiado do Brasil. O Corinthians, então vou dar um parecer pro rapazinho, parece que ele não estuda direitinho, ele só vê a hora que o Corinthians ganha, quando perde ele não vê. Quando primeiro que o Palmeiras tem mais... Aceita a jorrada. Primeiro que o... Não, eu vou jorrar em você e nele, porque vocês são freguês absolutos. Aceita a jorrada do O Palmeiras ouvinte. Tem mais vitória em confrontos diretos. Eu vejo confrontos diretos, ele. Primeiro. Eu vejo em confrontos diretos, ele. Esse cidadãozinho aí, humano, eles gostam de comemorar semifinal, essas coisas todas. Eu nem comemoro. Porque se for comemorar, rapaz, só Libertadores arrancamos a cabeça duas vezes. Duas vezes nos pênaltis, Mané. É, mas arrancou. O pênalti não vale. Não vale. Acho que não. Pênalti não vale. Pênalti pra história foi empate. Pênalti não vale. É, pênalti não vale. Lógico que é. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. Se eu começar a falar, vai ficar feio pro rapaz. Mais mensagens via WhatsApp. Vem pra ser feliz, pra ser feliz. O GPS vem ao bem já. Acerta esse lugar. A Vila Liviero, ela fica onde? Aqui quem tá falando é o Doug. A Vila Liviero, ela fica onde? Aqui quem tá falando é o Doug. Sem perguntar pro bar. Ô, Doug, a Vila Liviero fica no Ipiranga. A Vila Liviero fica no Ipiranga. É nóis, Doug. Aqui é o GPS Man. Gostei do teu WhatsApp. Foi bom pra caramba aí. Boa, foi legal pra caramba. Parabéns. Mande você também a sua mensagem criativa. Não, manda aí o que você quiser. 943530150. Daqui a pouco a gente vai falar direto do pedágio sem parar. O pedágio sem parar que tá acontecendo agora na loja Fábrica do Som, na Rua Clélia, 315, na Lapa, atenção, Zona Oeste de São Paulo, você na Zona Oeste. O Motinha tá lá, vestido de Pikachu, Rua Clélia, 315, na Lapa. Daqui a pouco vamos entrar ao vivo de lá, com ouvintes participando com a gente. Estádio 97 também tem oferecimento de Dutra Máquinas. Você tá precisando de ferramentas? Melhor preço? Então vai na Dutra Máquinas. A Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E lá você não encontra só máquinas pesadas e industriais, não. Lá você também encontra ferramentas como furadeiras, parafusadeiras, ferramentas manuais, cortadores de grama, geradores de energia, jogos de chaves. São mais de 30 mil produtos com preços imbatíveis. E olha que bacana. O grupo Black & Decker levará você para assistir o Barcelona em pleno Camp Nou. Isso mesmo, em pleno Camp Nou. Você viaja para Barcelona e ainda assiste esses grandes craques. É fácil concorrer, anota aí, ó. Você vai até uma das lojas da Dutra Máquinas, compra R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e você concorre a uma viagem com acompanhante. Depois, é só se cadastrar no site craquesdaperformance.com.br que você já estará concorrendo. E falta pouco, a promoção acaba agora, 31 de agosto. Confira o regulamento e participe. Em ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt, você encontra nas 5 lojas da Dutra Máquinas. São duas em São Paulo, sendo uma em aqui na ponte da Vila Guilherme, sim, né? Onde a gente esteve lá na semana passada. Também tem no Parque Novo Mundo, tem em Guarulhos, tem Atibaia e Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas... É na Dutra Máquinas. Estádio 97. Vamos lá, quer falar uma coisa, velho? Só lembrando, daqui a pouquinho, o Robson Conceição vai pegar mais um francês aí pelo... No box? No box, hein? Já daqui a pouquinho. E tinha um garoto do Brasil agora nos saltos ornamentais? Eram saltos ornamentais? Tava concorrendo agora, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Tá vendo ele? Tá passando aqui. Tá passando? Só que não viu o brasileiro. Você não viu o brasileiro? Mas já deve ter ido, então. Porque é uma paulada de neguinho pulando aqui, pô. É muito neguinho pulando. É, muita pulando. Gente que pula, viu, velho? Tá certo. Você tem certeza que é boxe? Que louco, você confundiu. É boxe, boxe vai ter. Não, não confundi, tem a Grael que tá disputando. Trouxa. Não, a Grael não. É a Grael. É a Grael. Robson Conceição é boxe. Então, é, Robson Conceição o nome dela é Martine Grael. Martine Grael, parabéns, velho. É isso aí. Vamos lá, mais ouvintes no ar. 3284-7097. Oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Também oferecimento de Renault Logan. Cabe tudo que faz a vida valer a pena. Seja bem-vinda, Renault. Vamos lá, 3284-7097. Tocas do Rubão. Ó querida, ó querida Clementina. Alô? Baralho, atendeu. Quê? Atendeu. O baralho, atendeu. Que eu consegui. É. Desliga de novo e tenta, velho, pra ver se... Não, tá louco? Quem é? Só... Quem é que fala? Lucas Antunes Lourenço Rocha. Quantos anos, hein, Lucas? 23 anos e 12 meses. É 24, mas não quer assumir, gente. Não, mas ele... mas ele... Sem que... assumir, aí. Você viu o que ele falou? Ele foi igual o Faustão. Ô, Lucas, meu, consegui! Sensacional! Sensacional! Ô, alguma coisa. Sensacional, gente. E, esse puxador, velho. E ele não bebeu ainda hoje, hein? Ô, velho, aí, o bairro, qual é? Ah, esse é fácil pro Benji. Aqui é Pirituba. Zona Oeste. Norte. Não, Oeste. Oeste. Noroeste, Noroeste. Oeste. A RPM, a Raimundo Pereira de Magalhães, fica onde? É Oeste. É Oeste. Oitavo colocado, o brasileiro. Sempre foi. No salto. Oitavo lugar? No salto. Está ou já definiu? Está, apareceu uma tabela aqui. Sombra, checa ela depois. Que... É melhor. É. E o Bobeiro está falando de handball. Você acha que o RG preenche bem o lugar da ausência do Mota? Pô! É? E ele, tá, ele trouxe uma televisãozinha aí que tem antena. Você se sente ofendido quando a gente diz que você preenche a ausência do Mota? Não, em nenhum não. Momento, imagina. Eu ficaria. Quando a gente diz... quando a gente diz... Tem bombril na antena tem... lá, do meio. Bombrio, você tá louco. Tem gente que parece muito mais o Mota aqui, né? Não, não sacaneia o Bala. Agora zoou o Bala legal, hein? Agora zoou o Bala legal. Ô, velho. Tô falando de você mesmo, narigudo. Né, do bar, né? E o bairro? Qual é o bairro? Presta atenção no programa. Cala a boca que eu tô fazendo entrevista aí, ô trouxa. Pô, mas por tá quatro. Você fica discutindo com o RG, me atrapalha todo aqui, ô. E o time? Mexe com a esposa. O melhor time de São Paulo. É nós, mano. Nós quem? Que é Corinthians, mano. Ah, Coringão, é tudo nosso, mano. Ô, amigão. Fala aí. Você concorda com o nosso amigo RG que o Corinthians tá despencando no Campeonato Brasileiro? Não, tá dentro no G4. O RG tá louco, tá ficando gagal, velho. Pois é, mano. Vocês é que não estão no e, G4. Ó, uma rodada, tava no G4 até agora, uma rodada, tá em quinto, tá falando que tá despencando. Pois é, o Santos tava despencando na última rodada do Campeonato Brasileiro. Lógico, se caiu, tava no G4, saiu, voltou agora. E, ó, amigão, só pra não ficar o dito pelo não dito, ó, o significado de despencar. Tirar, aí, entre parênteses, as pencas das bananas do cacho. Certo, não foi esse o significado que ele quis utilizar. É, e o segundo significado seria cair de muito alto. Ou seja, quando você cai de muito alto, do terceiro para o quinto, não é muito alto. Talvez se você cair do terceiro para o décimo segundo, seria uma queda significativa. Falei, despencadinho. Não é quando não interessa. Então, não, eu te trouxe o significado. Você quer brigar, você briga com o Aurélio, velho. Você briga com o... trouxe significado. Ué, isso aqui é o que para você? Significado é a situação do teu time que você acredita que vai ser campeão. Você quer brigar com o significado da palavra, você briga. Comigo não, eu não vou discutir. Nossa. Não vou discutir. Não vou te expor. Ô, amigão. Coitado. Falei. Ontem a torcida do Corinthians aí, ou parte dela, esteve na frente do Parque São Jorge protestando por alguns pontos. Ué, por quê? Protestando? Inclusive contra inclusive não, se você tiver o conhecimento, RG número 2, deve saber que as reivindicações da torcida eram pertinentes. Por exemplo, amigão, abertura de contas do estádio, eu acho que o torcedor precisa saber. A reivindicação por um camisa 9 que o Corinthians não tem, eu acho que deveria também ter. Eu, pelo menos nesses dois aspectos aí que foram os principais criticados aí pela torcida do Corinthians, acho que eles tinham razão. O que você acha a respeito desse possível protesto? Então você parou de passar pano pro André, é isso? Você não vai mais passar pano pro André. É que eu acho que pegar no pé do André, que é um cara limitado na hora do jogo, eu acho que ainda dificulta muito mais a situação dele. Eu acho que o torcedor que faz isso, ele tá jogando contra o clube. Ele jogou esse... O último ele jogou. Não, ele jogou, ele tava lá contra o Grêmio, ele jogou. O que você acha a respeito do posicionamento da torcida? Você acha que é a hora de protestar mesmo ou você acha que a torcida tem que aliviar um pouco mais? Ah, mano, assim, eu acho correto. Né, o valor de estádio, tudo que passaram aí, não tá tal dito pelo não dito. Tem que protestar como já tava protestando antes. Sim. Só que agora todo mundo vai querer falar um monte, né? Tá certo, tá sem atacante, isso. Só que a situação não dá das melhores pra ficar indo lá, ficar fazendo protesto toda hora. Né, eu acho que o papel da torcida agora é apoiar, cara. Você sabe o que eu acho engraçado? Tá oscilando aí dentro de campo e a gente tem que apoiar. Eu acho engraçado o seguinte, quando está lá em quinto lugar, concordo plenamente com o Mano, o Corinthians devia ter trazido um atacante bom, não trouxe, entendeu? Faz falta, o ataque do Corinthians é muito ruim, eu concordo. Mas o Corinthians é o atual campeão brasileiro, o Corinthians está em quinto ainda, tá certo? E não dá para ganhar sempre toda hora. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, o protesto é legal, é válido, vamos lá, e bibibi. Vaiar no jogo não pode. Lógico que não. Olha, o protesto tá fora dos 90 minutos, velho. É o mundo. O protesto tá fora dos 90 minutos. Olha aqui. É um mundo muito louco esse a qual nós vivemos. Que é muito louco. O vaiar. Pronto. Na hora do jogo, tá errado. Tá, isso é um absurdo. Absurdo. O Cristóvão me chama Não pode. Isso não, tá não errado. Pode. Absurdo, absurdo. Isso é absurdo. Agora aí no clube. Protestar porque o time tá em quinto. Lógico, ali já acabou o jogo. Então, mas não é uma questão de ser no jogo, não. É isso que eu não consigo entender. Uma vaia é crime. Uma vaia, hoje, fica 200 programas criticando. Vai, torcedor modinha. O cara paga, vai encher o saco. Sim. Porque é isso, porque é aquilo. Agora, ir lá, protestar, xingar. Tinha uma faixa lá do Eduardo Ferreira, que eu conheço, tá escrito lá. Eduardo, seu mongoloide, cadê o atacante? Quem é? O Edu? Eduardo Ferreira. O Gaspar tá com o Tite na seleção. Quem é Eduardo Ferreira. Aí tudo isso é legal. Agora, o Cristóvão que tira, não tira o André e vai. Nossa, isso é absurdo! Mas, isso é um crime! Você concorda com essas substituições que ele faz? Eu acabei de falar que não. Eu acho que ele substituiu. Tá. O que eu tô discutindo é o seguinte: um simples vaia de 10 segundos é taxado como parece que o cara matou alguém. Agora, protesto contra o time que tá em quinto, por isso que é o atual campeão brasileiro. E lembrando, vou repetir pra você, viu? Como esqueci o nome do nosso amigo. Fala seu nome, Benjamin. Lucas. Benjamin, não presta atenção no que você falou, mano. Não, eu prestei toda a atenção. Lucas, peço desculpa por ter esquecido o seu Lucas nome. Lucas foi um apóstolo. Lucas. É bíblico isso. O que eu quero te falar é o seguinte. Benjamin não acredita, né? Vou repetir. A diretoria do Corinthians deveria ter contratado um atacante bom. Concordo. O time do Corinthians não é nenhuma maravilha, não é? Também não é nenhum lixo. Concordo. Agora, eu quero falar um negócio pra você. O Corinthians foi mutilado pela CBF. Isso tem que ter em conta também. Mas sempre pontuou isso, mas poderia jogar mais do que está jogando. A CBF levou o treinador, levou o diretor de futebol, levou o preparador físico, levou não sei mais quem. Deu uma desmontada no time do Corinthians. Mas isso não isenta o Corinthians fazer um bom campeonato? Não, mas o Corinthians, por incrível que pareça, o Corinthians está fazendo um bom campeonato. Então, o Corinthians está deve falando. Continuar. Por isso que eu não consigo entender o motivo do protesto. É um protesto preventivo. Então, a vaia não pode, o protesto preventivo pode. Lógico que pode. Ó, o negócio é o seguinte, digo mais, amigão, o cara que vaia durante o jogo, o próprio time, é aquele mesmo cara que grita gol antes da bola entrar. Esse cara tem que ser expulso do estádio. Ah, é. Agora, agora é o cara que joga o sinalizador no outro, o cara que chuta a porta e cai o jogador. Tá errado agora, também. Agora, quem deve estar contente com tudo isso é o Elias. Porque o Elias semana passada não reclamou também? Que não pode vaiar, que o torcedor... Né? Tá aí o torcedor que o Elias quer. Ué, mas o cara tava fora do expediente de trabalho, foi protestar depois do trampo. Eu não tô falando do horário, eu tô falando que eu não vejo motivo hoje pra esse protesto, gente. Mas a torcida do Corinthians não é hoje, Benjamin. Não sei se você viu no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro inúmeras oportunidades, a torcida já tá reivindicando isso daí já faz algum tempo. Tá certo? A torcida com faixas na arquibancada, inclusive quebrando o pau contra a por que polícia. Por que quando o Cruz estava em primeiro, por causa disso. Não foi? Mas levaram o beijo. Sim, levaram. Na porta do Parque São Jorge. Podia ter ido. Lá na porta, foi pontual, foi uma data X. Então, escolhe uma data X. Por exemplo, ganha do São Paulo, vai lá, ganha do Palmeiras, vai lá. Ó, amigão, gente, você acha que o Benjamin tá certo ou que o Benjamin tá errado? Não é questão certo ou errado, é questão eu só acho. O Benjamin tá muito modinho ou não? Eu tô perguntando pro ouvinte. Não tô induzindo. O quê? Porque eu acho que o protesto é válido. Só que assim, como ele falou, Desmontou o time inteiro. Todo mundo falava, ah, o Corinthians vai ser uma merda esse ano, não vai ganhar nada, vai brigar pra não cair. O time tava no G4 o tempo inteiro, tá oscilando, tá jogando bem, jogando mal. Mesmo com o time que tá, com o Cone no ataque, com o André, pelo amor de Deus. É triste, concordo. Então, você concorda? E o time do jeito que tá, desmontado, e tão fazendo esse chilique todo, mano. É, eu também não teria trazido, por exemplo, eu falei aqui, pra mim, eu trazer o Cristóvão, eu falei no dia, eu me surpreendi. Agora, tá indo. Vai trazer quem? Fala pra mim. Então, quem tá indo. Você perde um treinador. É difícil, não tem opções. Você perde um treinador. Exatamente. Você perde um treinador. Tinha o Mano Menezes? Que é isso. Tinha, lógico que tinha. O Roberto não queria. Eu digo, ele não tava, né? Não, eu acho que tava à disposição, acertou tudo. Não, então, tô dizendo, falei, o Mano Menezes na época não tava trabalhando. Não, eu falei na época, eu traria o Mano Menezes. Eu teria trazido o Mano Menezes. Não, você teria trazido o Oswaldo, você falou aqui. Eu falei o Mano Menezes. O primeiro é o Mano. Aí quando o Roberto falou que o Mano Menezes de jeito nenhum, eu teria trazido o Oswaldo de Oliveira. Eu não. Não, tudo bem. Tá aí, o Cristóvão tá aí. Também não gosto do Cristóvão. Cristóvão, então, eu também... É a mesma coisa, velho, não muda nada. Eu também acho que muda não. Aí, pessoal, a diretoria do Corinthians tinha receio que a torcida não ia gostar do Oswaldo Oliveira. Quando anunciou o Cristóvão agora, né? E quando anunciou o Cristóvão, a torcida também não gostou. Então. Tá certo? É um baita cara, é um cara do bem, legal, torço por ele, mas ele substitui muito mal e precisa dar um choque. Tem jogador nesse time aí que tá dormindo. O Luca, depois que renovou o contrato, não joga. O André... Precisa cair a ficha dele que ele tá jogando no Corinthians, porque às vezes eu olho pra ele e parece que ele tá num outro mundo. Me lembra o Pato. Luciano, André, também tá mal. O André às vezes tá me lembrando o Pato. Ele tá num mundo, a galera tá num outro mundo. O Luciano parou de jogar bola. Você entendeu? Então, eu não sei se o Cristóvão consegue botar o desfibrilador nesses caras pra dar um choque. E agora, eu só... que veio do Aldax, do Bruno Paulo? Ah, mas não joga, cara. Mas Bruno ele Paulo não tava machucado. Mas põe no lugar do André pra ver se faz alguma coisa. Então, mas ele tava machucado. Agora, velho. O que tá voltando agora é o Camacho. Ô Lucas, só pra terminar, eu entendo, eu sei como que o torcedor do Corinthians, eu entendo isso, é um perfil, faz parte e tal. O Elias não reclamou? Então, tá aí, o Elias tá aí. As coisas que o Elias gosta, tá aí, protesto, essas coisas todas. Mas você só fez parte da história do Corinthians, Benjamin. Então, é pra não deixar morrer, velho. Então, isso é cultural. Que legal. A vaia... que legal. Uma simples vaia numa substituição é um crime. É lógico. Vocês modinha que gritam gol antes da hora. Vocês modinha que ficam aí, tipo, vaiando quando o cara substitui mal. O cara não durante foi... 90 minutos tem que apoiar, tiozão. Eu sou modinha. Ele foi um jogo esse ano. Pra ir pra cornetar é melhor não ir. Igual você faz. Ô, Lucas. Então o torcedor não pode mais ir no jogo. Lucas, um abraço pra você, obrigado. Estamos morando na Venezuela. Faça. Que, ó, assim só seja. A Bozano me garante 3 vezes mais livre. Proteção e diversão. Você ganhou um kit da Bozano, do desodorante Extreme. Parabéns. Top, boa. Eu quero na torcida estádio 97. Opa. Ganhou também a vaga pra torcida estádio 97, Corinthians e Vitória. Tremendo conforto lá no camarote único. Vai estar com o Marcelo Neves, toda a galera. Tá bom? Bacana demais. Da você hora. Tem que estar às 5 horas da tarde. Às 5 da tarde. Na rua Tutóia, 77. E é esquina, amigão, com a Brigadeiro Luiz Antônio. E traje é esporte fino, tá? Que esporte? Não é gala, não é gala porque o time não tá jogando pra isso, mas é esporte fino, tá bom? Vai esporte fino que você volta sem esporte nenhum, cara. Não, 77. 77? Isso, lembra do Basílio, mano. Tá bom? Ah, beleza. O Gabiru corintiano. Ah, de catar, lava a boca pra falar do Basílio, é o seu cretino. O Gabiru do caramba. Seu lixo. Gabiru do caramba. Lava a boca aí pra falar do Basílio. O Basílio, por mim, chamaria Basilhão, está. Seu escrume. Posso mandar um abraço aí rapidinho? Manda aí, irmão. Queria mandar um salve pros caras lá do Carrefour, os Bate-Caneca, que trabalhava lá. O que é Bate-Caneca? Ah, os bate-caneca é aqueles caras que reclamam de tudo. Ah, aí. Tipo, aí. Aí. Ah, tem os bate-caneca preventivo. O Mano é um deles. É nóis, eu era de lá fazer a parte também. Boa. O Ado, Amaral, Bastão, Jefferson, João, Léo, Rocha, Rodrigo, todo mundo. Bastão. Beleza, cara. Então tá bom. Um abraço. Falou. Pra você. Valeu. Valeu, irmão. Com vocês aí. Até mais. Muito prazer. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal tchau, mandando tchau. Mensagens aqui através do WhatsApp da Energia. Manda aí. Boa noite aí, galera do estádio aí. Gostaria de puxar a orelha do Mota aí. Que não é fácil, não. Ficar tirando o time dos outros. Sou botafoguense. Não por isso fica tirando só humilhando o São Paulino. Tá vendo? Meu time é pequeno. Ou pode ser grande. mas é um time que tem tradição como o seu. Boa. Então vamos respeitar mais os times aí. Mandou bem. Do Rio aí, tá bom? Mota. Aê, Mota. Mandou bem, mandou. Nossa, bem, cara. Palmas pra esse ouvinte, cara. Olha, porque o que o Mota fez ontem com o Botafogo não se faz. O mínimo que deveria ter respeito, até porque o Botafogo ganhou do São Paulo. É, o Mota, é verdade. O Botafogo ganhou do São Paulo. É verdade. O São Paulo não ganhou do Botafogo no Morumbi. Eu sim. O São Paulo ganhou no primeiro turno. Não, domingo não ganhou. Não, sim, mas São Paulo tinha ganhado no Rio. Domingo não ganhou. Domingo não ganhou. Perdeu de 1-0 o gol do Sassá. Eu já expliquei isso pro Mota. Nossa, tem que manter respeito. Mas não adianta, o Mota não respeita ninguém. Falar em Mota que não respeita ninguém, ele tá nesse momento na Rua Clélia, 315, lá na sentido Lapa. Sentido qual mão, pra explicar lá. É na mão única mesmo, na loja Fábrica do Som, é pedágio sem parar. O Mota daqui a pouco vai entrar ao vivo de lá com os ouvintes, passe por lá, concorra a bonés, camisetas do Estádio 97, tá bom? E aprenda como funciona o Sem Parar. A equipe do Sem Parar está lá, Rua Clélia, 315, tá? E o Motinha tá lá de Pokémon, o nosso Pokémota. Pokémon. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Fala aí, galera do Estádio 97, aqui quem fala é o Danilo Melo, ou a Zona Leste. É o seguinte, tá o mundo inteiro aí falando que o Bolt é o mais rápido do mundo, é porque eles nunca viram um árbitro correr pra apontar a pênalti pro Corinthians. Chupa, mano. Essa é sensacional. Olha, esse ouvinte tem que ganhar um prêmio, rapaz. WhatsApp Olímpico. O prêmio, sabe o que ele vai ganhar de prêmio? Calma. Eu vou dar pra ele, Domenico Gato, calma. Uma caixa de maisena, pra que ele possa fazer um gargarejo com maisena pra engrossar a voz. Vai te catar, ó. Vai, ô, sem pelos pubiano. Vai te catar. E sem mau criamento. Isso mesmo. Que apelação. Sem mau criamento. Vamos voz lá. Fina. Mais mensagem. Para o quê? Voz fina, para o fino. Eu não sei quem que fala. Eu não sei por que falam aí na rádio que o Mano é um cara coerente, um cara completamente incoerente. Uma semana atrás ele tava falando que quem tá fora da balada é ruim. Não participa, é melhor você cair dentro da balada do que ficar de fora da balada. Agora ele tá falando que quem tá de fora da balada é bom, velho. Você tá louco, velho. Não, peraí. Você tá louco. Peraí, então acho que demais, você não entendeu. O que eu disse é que o Corinthians ele tá um passinho fora da balada, mas se tropeçar assim, sabe quando dá aquele tropicão? Retorna, porque o Corinthians tá muito próximo. Mas tá muito próximo. No meio da rua, viu, é mais fácil voltar pra dentro da balada quem tá a um passo do que quem tá a 10 km, velho. Que é o cara do teu time, o Mané. O cara foi bem. Foi bem. Nada, Mané, não tem argumento. Eu não sei qual a melhor mensagem, se é essa aí ou a do juiz, né, do Usain Bolt lá. Mas daqui a pouco tem mais mensagens. Essa foi legal. É a 6, Zé. Daqui a pouco tem mais mensagens, né? Não. Ô, Dodô! Deixa eu ligar aqui o meu Fórmula 1, Dodô. Ah, rapaz, vamos falar de Pirelli, né? É, meu amigo, olha só, chegou a promoção Pirelli. Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, olha só, acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a 2 ingressos para assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? E ainda concorre a milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores. É, acelerou, comprou, ganhou. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Aliás, você pode consultar o regulamento completo lá no site pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1168716. E 5-16-88-16. Todos juntos para um trânsito melhor. É Pirelli! Legal, é isso aí, Pirelli! Estádio 97. Esse é o Estádio 97. Informações do São Paulo. O Ricardo Gomes foi apresentado agora no final da tarde. Foi o próprio presidente Leco que o apresentou. De uma maneira geral, que ele falou que ele precisa de um mês para dizer aonde São Paulo pode chegar. Um mês? Um mês para ele, okay, ele diz, ó, ele diz que chega um trabalho bem resolvido, mas que precisa de uma mexida gradativa. Em um mês consigo falar qual será o objetivo do São Paulo. Naturalmente que daqui, não é uma crítica, mas naturalmente daqui a um mês realmente ele vai poder dizer qual é o objetivo. Né? Porque até lá já tem que estar bem definido qual é o objetivo. É verdade. Né? Exatamente. Ele não conhece também, né? Ele falou, ó, uma coisa é você ver o time de assistir na TV. A outra coisa é estar lá, né? Exatamente. Ele conhece o ambiente, né? Ele não conhece os caras. Exatamente. E ele também falou a respeito do AVC que ele teve, né? Que ele ficou com sequelas, que muitas das sequelas diminuíram depois que ele começou a trabalhar no Botafogo, nesse um ano que ele teve lá. tenha certas dificuldades ainda do lado direito do corpo, se eu não me engano, né? E, mas que ele falou, se ele ficasse em casa, aí é que não ia conseguir superar, né? Claro. Se ficar em casa é pior, né, RG? Não tem nada a ver, né? Em casa não dá, não. O cara, tem consciência e tem... O cara que tá acostumado a trabalhar, né, RG? E tem mobilidade, tem que ir à luta, né, velho? É, exatamente. Pra parar, ferrou. É, agora, isso não foi o que ele disse, mas há quem diga já que ele pediu aí um 9 e um 10, né? Agora, esse 9 e um 10, se vier, vai ter que vir aí do nosso mercado mesmo, porque é de onde pode vir. Não tem de outro lugar. Pior que acho que é só Série B, né? Não, dá A desde que não tenha Então, hoje é difícil, né? Hoje ficou difícil. É. Né? E dedicou muito ao Leco a questão da volta dele com uma pessoa que ele tem um relacionamento muito bom, que ele deixou aí um laço muito forte quando ele saiu do São Paulo em 2011. É isso. É. Em resumo, é isso. E também isso não tem muito o que esperar, além disso, numa entrevista agora, né? Sim. Se o cara chegasse dizendo assim, não, olha, seremos campeões... E torcedor também não tá muito afim de muita conversa, né? A hora é de correr atrás do preju aí, velho. É verdade, é por aí mesmo. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, não é não, mano? Inclusive, eu quero falar que esse mané desse sombra aqui não respeita nem ninguém. Fala aí, ó, despencadinho. Viu, mané? Ô Sombra, inclusive a gente comentou das fotos aí a semana passada aí, já foram escolhidas aquelas fotos que a gente pediu pra galera mandar? Horas pois, já selecionamos. É mesmo? Já? Selecionamos algumas que a galera mandou com as hashtags PaiHerói97 e Hero. E vou falar, estavam muito legais, hein? Concordo contigo, Sombra, concordo contigo. Eu tava até inclusive olhando algumas e realmente, Sombra, foi bem legal, foi top demais. E eu confesso que, pô, caiu até um cisco no meu olho em alguns momentos, eu dei aquela lacrimejada, sabe? Sim. É que eu sou um cara emotivo, velho, eu gosto, imagina, tipo, diga aí, o pai com o filho com o pai é legal demais, cara, é legal. Tem que dar valor. E você que tá me ouvindo, quer saber quais foram as fotos selecionadas? Quer saber se a sua tá lá? Então acesse o Instagram do Hero. Qual que é o Instagram do Hero? É o @hero.oficial. @hero.oficial. Lá você vai conhecer os selecionados. E tá só bom? Lembrando, Sombra, para que a galera não se esqueça, todos os momentos mais marcantes da sua vida você pode guardar no Cloud by Hero, cara. Você pode compartilhar com todos os seus amigos e ainda acessar de qualquer lugar, sempre e quando você quiser, tá legal? Nunca mais você vai precisar de um pendrive pra guardar fotos, tá bom? E o melhor é que você pode experimentar de graça. Top, isso é o melhor. Você não paga pra experimentar, você experimenta de graça, isso mesmo. Experimente o Cloud by Hero sem pagar nada. Pra saber mais, acesse fshero.com.br ou baixe direto nas lojas de aplicativos do seu celular. E vale a pena, hein? Ah, vale, vale, bem legal. Lógico que Estádio 97 da Energia 97 FM também tem o oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Ultramáquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site do ultramáquinas.com.br. Agora o recado é para você que gosta de jogar um pôquer. É, você aí é da colônia, gosta de um pôquer, não é não? É, só o Benjamin aqui não joga. A vergonha da colônia, Benjamin Bach. Pelo amor de Deus, hein, Benja? O pior é que você tem razão. Eu vou te dar uma animada agora pra você aprender a jogar. Premiação garantida do segundo torneio Energy Poker é premiação mínima de R$150 mil. Caraca. Premiação mínima garantida de R$150 mil. Mas que torneio é esse, Energy Poker? Já fizemos o primeiro, agora estamos promovendo o segundo com a organização da Cassineira. Ontem o Bud rapou mota no poker, você acredita? Quem é o Bud? O cachorrinho que eu tenho. Rapou, velho. Mota saiu pé de raiva. Como assim? É, Mota foi jogar poker com seu cachorro? O Bud, é onde dá jogo, né? Meu. É onde dá jogo pro Bota, né, RG? Você não quer botar o cara da Série D na Série A, né, Mota, o RG? Tudo louco, velho. Mas, gente, é sério. Ó, segundo torneio Energy Poker vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de setembro. Então, se você é do poker, se os seus amigos são... Aí o pessoal da empresa joga um pôquer, o pessoal quer concorrer com essa grana aí, cara. Então vai lá, faz agora mesmo a sua inscrição. Onde? No site energypoker.com.br. energypoker.com.br. O primeiro torneio foi um grande sucesso. premiação chegou a 120 e tantos mil reais. Tá louco. Essa já começa em garantia mínima de 150 mil reais, tá bom? É promoção, o torneio Energy Poker tem promoção da Energia 97 e organização e realização da Cassineira. Vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de setembro, tá bom? Um mês e pouquinho, faça já a sua inscrição, Energy Poker! Estádio 97. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Vamos trazer mais mensagens aqui através do nosso WhatsApp? Vamos lá? Manda! Muito legal a mensagem da galera aqui. Fala, galera. Bagaça aí. Estádio 97, Caio Company, corintiano. Queria perguntar aí pro Meiji e pro Mano o que eles acharam aí do protesto que fizeram na diretoria do Corinthians, xingando o Elias também. Apesar do Elias estar mal aí, o cara tem história no Coringão. Não sei se merece ser alvo de críticas ainda não. O que vocês acham? Um abraço, vai Corinthians. Chupa RG. Chupa RG, olha aí. Com relação a criticar, velho, o Elias, eu acho que é pertinente também. O Elias é um cara que, quando todo mundo do plantel do Corinthians foi embora, o Jadson, o Renato Augusto, o Malcom, o Wagner Love, o Gil, a impressão que deu é que o Elias também esperava uma proposta. E de lá pra cá, pode ser uma coincidência, claro que pode, mas ele não tá jogando mais a mesma bola que ele jogou ano passado. Aí você vai falar, mas o ano passado era mais fácil de jogar? Era, concordo. Tinham jogadores de qualidade melhor do que nós temos hoje. Porém, espera-se sempre um pouco a mais daquele cara que é uma referência, daquele cara que é diferenciado. E o Elias, no meu ponto de vista, a bola ele tem pra jogar mais, não tá jogando. Agora, o porquê eu não sei. Pode ser essa coincidência? Pode. Mas eu acho que ele ficou frustrado por não ter sido vendido. O cara me citou aí só, por que esse protesto todo, essa briga toda? O time tá em quinto lugar, tá bem colocado. Mas de fato tá, mas matematicamente tá. Então, mas porque eu manifestei a posição do Corinthians aí. Você falou que despencou. É, o Corinthians tá bem, quinto colocado. Pô, e tá porque, um ponto do G4. Por que protesto? Por que briga? Porque, imagina. Olha, você conversa com o Domênico. Não teve briga nenhuma, o protesto foi pacífico. E eu que tô fora do G4, converso com o Mano que tá fora do G4. Ah, então tá, combinado. Pra ele não ficar sozinho. Combinado. Não, mas na próxima rodada você vai ficar sozinho de novo. Não sei. A próxima rodada você vai ficar chupando o dedo aí, olhando todo mundo na balada aqui, ó. Só mexendo o ombrinho, velho. Não sei. Com a taça de champa na mão, filhão. É. Fala, pessoal, do Estádio 97. É. Opa, só um minutinho. Esse é o Timão. Falou, pessoal. É, isso aí você pode fazer esse barulho aí pro seu peru, velho, que anda pra levantar faz tempo. Tá? Mané. Sensacional. Os ouvintes do Estádio 97 são sensacionais, não é não? Muito bem, Estádio 97 da Energia 97 tem o oferecimento do Extra. Olha só, amigão, no Extra você escolhe a melhor forma de fazer economia. Passos da economia extra é 1, 2, 3. Leve um produto e ganhe 20% de desconto. Ou leve 2 e a segunda unidade sai pela metade do preço. Ou leve 3 e pague 2. 1, é grátis. São mais de 1000 produtos todos os dias para você economizar em tudo que precisa na sua compra do mês. Lasanha Sadia, vários sabores, 650 gramas, leve uma por R$ 10,20 ou leve duas por R$ 9,56 cada. Ou, olha só, ainda leve três por R$ 8,48 cada. Não acabou não. Pepsi ou Guaraná Antártica PET 600ml, leve uma por R$ 2,29. Ou leve duas por R$ 2,15 cada. Se preferir, você ainda pode levar três por R$ 1,90 cada. E olha só, Sombra, alimento completo para cães Dog Show Bem-Estar 3 quilos, leve um por R$ 36,72. Ou leve dois por R$ 34,43 cada. Ou você ainda pode levar três por R$ 30,52 cada. E tem muito mais na loja. Filé mignon congelado, R$ 12,90 o quilo. Acessórios para pet com até 20% de desconto. É isso aí, você merece Extra Economia. É isso aí, Extra Economia, Narigudo. Vamos agora para o pedágio sem parar. O Motinha está lá ao vivo com os ouvintes da Energia 97, na Zona Oeste de São Paulo, lá. Nosso Pokémota, na Rua Clélia, 315, na loja Fábrica do Som. Alô, Motinha, boa tarde, boa noite, aliás. Cadê o Motinha? Codec. Sim, é, Codec. Sofia Nê e, e Robson Conceição E estão no tablado, hein? Codec. Vai começar o quebra. Estamos codecados. Quem vai lutar? Sofia e Charlotte? Estamos codecados. Sofia Nê. Charlotte é a mulher do Michel Teloma. É lá. Olha, nada. Quem tá no B? Nada, nada. Eu sabia Mota, que o Mota... Mota, alô, Mota. Eu sabia que ele ia errar. Não. Não é o Mota. É? É, acabou de mandar. É a nossa mesa que tá, não, tá quebrada. É. É ele que tá quebrado. Não é, não é. Muito bem, daqui a pouco a gente tenta contato com o Motinha. Agora a gente vai com o ouvinte no ar. 3284-7097. É, vamos lá, mais ouvintes no ar. Hoje só os estranhos, hein? Ou melhor, os estranhos não, os ouvintes virgens. Legal, cara do bar fazendo Dedinhos sinal de virgens. Negativo, olhando assim pra foto do Mota. Vai, Leão! O bar não tem paciência com o Mota. Começou a porradaria. Os Galaxy. Alô? Alô? Quem fala? Felipe. Ô, Felipe, tudo bom? Tudo bem, você, Dodô? Tudo bom, tranquilo. Felipe do quê? Felipe Royal Tibaraldo. Como? Felipe Royal Tibaraldo. Baraldo, e quantos anos você tem? Baraldo. Baralho! Truco! Baraldo! É. Quantos anos você tem, velho? Já já vai xingar. 32. 3.2, RG. Ó, não esquece, hein, velho. Viu? Fala, RG. Se, não esquece de chover, hein. Chover? É, tira a roupa do Varaldo lá, entendeu? Ah, sensacional! Sensacional! 10! Sensacional! É nóis, é nóis, Varaldo. Falei que ia xingar. Valeu, RG. Eu falei. Ai, meu Deus do céu. E o Robson acertando a cara do francês aqui, hein, velho? Vai arrebentando com esse trouxa aí. É mais um francês que vai cair pra gente? É o Sofiane. Trouxa. Vixe, Maria, só porrada no orelha. Vai falando, se der nocaute, você avisa. Ah, vai cair já já. E qual que é o bairro aí, velhinho? Eu moro no Jardim das Acácias, quero ver se eu... Meu, Jardim das Acácias é uma puta música Zé Ramalho, do Zé Ramalho, Zé Ramalho, velho. Assim, pô, essa música é demais, do Zé Ramalho. É lá em Santa Isabel, Jardim das Acácias. No último show que eu fui, eu fiquei lá gritando e ele não tocou Jardim das Acácias. Como é que é a música? Pô, essa música é demais, cara, do Zé Ramalho. Eu conheço a Rua Ramalhê. Uma música é grande também. Agora, mas é legal pra caramba. Não, é legal. Mas legal. É bonito. Eu fui em dois shows do Zé Ramalho. Um ele tocou. Eu fui agora, um. O Jardim das Acácias, não a música, o bairro é na Zona Sul. Exatamente. Tem, olha, tem Santo Abel agora. Eu pediria... O Mota tá muito nervoso com você. Você fica irritando ele. Olha, eu pediria agora que todo mundo que estiver no carro, que estiver em algum lugar ouvindo o programa, que durante 30 segundos, é sério, mentalizasse... E emitisse uma energia positiva. Tô mentalizando já. Mentalize pro Mota. Porque o Mota ele não consegue usar o equipamento que a rádio deu pra ele, que é realmente super complicado. O Bud ontem. Mas eu falei pra quem fez o teste foi o Bud. O Bud fez o teste ontem e deu certo. Eu falei. O Bud é meu cãozinho. Isso é culpa da rádio. Que a rádio, eu falei, você tem que dar um equipamento de um botão. Eles deram de dois botões. Gente. Tinha um que era assim, on e off. Falei, se a liga o on, é mais fácil, mas a rádio decidiu dar um de dois botões. Gente, pra mano, ele. Não é possível, ele não consegue fazer nada certo. Nada. Nada. É, rapaz. Ei, Dodô, e eu tô aqui ajudando ele pro WhatsApp, tô dando as instruções. Eu tô vendo, mas tá nervoso com você, hein? Até o Bernardo Veloso consegue. Gente, é impressionante. Não, o Bud conseguiu. O Bud mandou um WhatsApp e agora falou assim pra mim. Au! Fala, Dodô. E o time, velho? Eu torço pro time, eu vou falar só o nome, que é o nome mais bonito do futebol brasileiro, você vai concordar com ele. Sociedade Esportiva Palmeiras. Maravilhoso, é o nome bonito. Mais bonito nome do comum. Futebol. Parece mais João da bonito, Silva. Mais. Comum. Mais comum, sensacional comum. De todos. Tá, e eu só quero dar uma declaração rápida, rápida. Teve um ouvinte que ligou aí agora há pouco e falou um monte de besteira. Eu vou dar só poucos dados, mas deixa eu falar aí, mano, não interrompe. Ah, não arregaça. Não, pode falar. É, peraí, você não é dono do programa, eu interrompo se eu quiser. Não, mas deixa ele falar. Mas ele fala primeiro. Não, mas se eu quiser depois você não vai interromper. Não, mas você não vai ter argumento depois. Vou sim. Maior goleada, fala aí, chorão. Maior goleada do clássico. 1-0. Final de brasileiro, campeão. Libertadores, duas eliminações. Quando vocês foram sair da fila, nós fomos campeões em cima de vocês. Quando nós fomos sair da fila, nós fomos campeões em cima de vocês. Em 2011, a gente não estava disputando nada. Em 99, a gente jogou com o terceiro time. Porque a gente ia disputar a final da Libertadores na quarta-feira. Só pra resumir, velho, é só pra resumir. São 11 a 6. 11 a 6. Olha o Domênico falando que você tá chato aqui. Você não se tocou, velho. Não tá não. Tá, continua. O Domênico te cortou. Você tá chato. Agora eu te pergunto o principal. 11 finais a 6. Ó, cereja do bolo. Quantos mundiais é o seu comédia? Vai te catar o seu mundial. 11 a 6. Vai te catar, 11 a 6. Ô, regional. 11 a 6. Ô, regional. Desculpa, 11 a 6. O mundo não é do West Plaza até o Shopping Bourbon, não, rapaz. sei. Vai conquistar o mundo 11, primeiro, 11, sem mundial. Já tem 51, filho. Vai te catar, ó. Procura se informar. A Copa William Bonner, vai te catar. A FIFA que o senhor fala. A FIFA que o senhor fala tanto. Não tá no site. É, não, não tá. Só no Instagram deles colocaram lá parabenizando a gente. Peraí, o Instagram é... Chupa aí, ô trouxa. O Instagram... agora o Instagram também não é, não vale. Mas peraí. No Instagram não tem regulamento da FIFA, Paquito. No Instagram não tem título. Deixa ele terminar. O Instagram é uma rede. É uma rede aleatória, tá certo? Que serve pra interagir com a galera. O Instagram, se você quiser parabenizar o Obama, parabenizar o Fidel Castro, você pode. Não é um negócio oficial. Oficial é o site, Paquito. Não é oficial. Continua. Rede social informal. Tá, por enquanto, 10-0 pra você, mas vamos lá. O maior ídolo da história do seu time nunca ganhou título enquanto... O maior ídolo do meu time, enquanto jogou, o seu time nunca foi campeão durante 22 anos. Peraí. Quem que é o maior ídolo do seu time? Nossa, mas quem é o maior ídolo do seu time? Ele arregaçou o Vini. O Marcelinho Carioca é maior do que o Palmeiras, rapaz. Tá de brincadeira. Ele arregaçou o Vini. O Marcelinho Carioca é maior do que o Palmeiras. Tá de brincadeira. Ele quebrou você, mano. Quem que é o Palmeiras do lado do Marcelinho Carioca? Tá de brincadeira. O Marcelinho Carioca perdeu o pênalti pro Marcão, mano. Para de falar bobagem. Você adiantou. Quem adiantou o Cássio, mano? Para que Marcelinho Carioca. O Marcão parou ele, velho. Parou nada, você adiantou. Você tá ficando cometeu uma irregularidade. Tá ficando feio, uma irregularidade. Você. Vídeo aí, você adiantou. Que vídeo? O Marcos faltou fair play. Chupa você e o Marcelinho Carioca. O Marcos deveria ter dito pro árbitro. Fala, repita a cobrança porque eu me adiantei. Fala, eu não fui leal. Quer mais uma, Dodô? Ah, o Domenico não quer falar com você, ele tá de saco cheio. Arrebenta com ele, pode quebrar ele. O Domenico já te interrompeu duas vezes, porque você tá chato. Quebra o cara. Tá chato. E ó, você quer responder o ouvinte, você manda mensagem. O ouvinte mandou mensagem, não ligou, tá certo? Desliga e manda mensagem. Calma, não fica nervoso. Ah, que nervoso, eu tenho mundial, tenho dois. Você que não tem, você que devia estar. 100 anos pra ter um estádio, conseguiu, primeira decisão. O seu não é seu, seu mané, da W Torre. A W Torre, quando loca pra fazer bingo, você tem que sair pra jogar no Pacaembu, seu trouxa. Ouve o cara falar, ouve. Ó, daqui 30 anos você vai falar que tem casa, mané. Aliás, por enquanto é da W Torre. Aliás, os caras nunca ganharam título. Paga pra jogar lá, vacilão. Os caras nunca ganharam título na casa deles. Mané. Nunca ganharam título na casa paga deles. Paga pra jogar em casa, mané. Vocês nunca ganharam título lá, mano? O Corinthians é mundial, o Corinthians ganha título em qualquer lugar. Vocês nunca ganharam título na casa de vocês, mano. O Corinthians ganha título em qualquer lugar, ô mané. Nunca ganhou. Ô cidadão, quando a W Torre quiser fazer showzinho aí do Andiré, action, alugar pra bingo beneficente, você tem que sair de casa pra poder jogar em outro lugar. Mas tá pago. O estádio não é de vocês. Mas tá pago, Será de vocês daqui 30 anos. O de vocês foi dado. É nosso. Governo. É nosso. Dado vírgula, por isso tá pagando, ô mané. Segue o jogo, sem falatório. Depois de 100 anos, primeira decisão do estádio mata-mata, contra quem? Ó, pra você ver como o seu time não tem história. Aproveita a liderança que você tem aí momentânea do Campeonato Brasileiro pra falar do teu time. Ele tá bravo, mano. O cara vai de falar aí da liderança momentânea que o cara tem. 20 a 0 pro 20. O cara tá falando do Corinthians. Pra você ver como o Corinthians incomoda. O Corinthians é gigante. Sem mundial. Mané. Tô falando do Palmeiras. Pronto, quer mandar um abraço pra alguém? Não, deixa ele falar. Já era, momento sem parar. Não tem que parar. Vou fazer uma proposta. Quer disputar o Mundial contra a gente? Que proposta, velho? Isso aqui é pra falar de Mundial. Só falar de Mundial com quem tem, ó. Nessa mesa eu posso falar com o Sombra e com o RG. Freguei. Mané. Você é Mundial. Vai falar com a Luzinha, velho. Ô, Felipe. Português Santista, Juventus. Todos os times que não tem mundial aqui no futebol paulista. O Guarani também, olha, você pode falar. Coisa. Quem bate esse Felipe humano, hein? Quem bate, hein? Fala, freguês. Olha lá, ficou até sem graça. Fala de mundial, o cara fica constrangido. Que mundial, mas esses papinhos de vocês... É igual o Virgem quando fala de sexo, velho. Você não tem argumento. Olha aqui, ó. Eu vou falar uma coisa. Você pode falar de parte teórica, a prática você não tem. Vou falar uma coisa pra você, mano. Virgem fala, RG, o cara comentando filme pornô, olha, nunca deu uma bimba, velho. Isso aqui é pra falar de mundial. Esse papinho de corintiano falar que não tem, mano. Corintiano não, de torcedor em geral. Mano, se informe. Eu me informei no site da FIFA. Você quer que eu abra pra você ver? Se informa, mano. Você quer que eu abra o site da FIFA? Fica feio, mano. Mano, eu tô dando um toque pra você. Risada, é feio pra você. Não, realmente, é feio. Mas, ó, deixa eles brincar, deixa eles ficar brincando. Risada, aí, brincar. Deixa os trouxas ficar achando que é legal. Deixa eles achar. Segue o jogo, sem falatório. Felipe, um abraço pra você, tudo de bom, obrigado pela audiência. Valeu, querido, abraço. Valeu, cara, até mais, tchau, tchau. Olha, o RG, é que tava rolando um box verbal aí. Você viu, cara? E falar em box verbal, eu tô recebendo informações aqui que o Robson brasileiro tá indo bem no box lá. Tá indo bem, quase que meteu um knockdown no francês aí, mas tá, o cara também é resistente, hein? E informações chegam também dizendo aqui pra mim que a torcida grita, vai morrer, vai morrer. Vai ter que ser assim mesmo, que é Brasil, é terceiro mundo. É brincadeira ou não? Viu, mas ó. Mas o cara é casca grossa. Ó, tá vendo, Sombra? Notícias recentes aqui, ó. Ah, o que tem? Ele falou pra me informar, eu tô me informando, ó. Ele tá mostrando aqui, a Suécia elimina o Brasil, site da FIFA, ó. Suécia elimina o Brasil no futebol feminino, tá aqui falando da morte do Avelange, ou seja, o site da FIFA.com, ó. Tá falando aqui também, aqui o presidente da FIFA, aqui o Infantino, tá dando uma notícia aqui também, etc. Sim. E tal. Mas, ó, não consta aqui, 51, Mundial do Porco, não tem. Tô me informando, site da FIFA. Ainda tá nessa, mano. Ué, você mandou me informar, me informei. Você ainda tá nessa, mano. Não consta aqui. O site da FIFA, mano, é exatamente o Instagram é responsável por ele. Ó, a FIFA não é responsável. Então, mas mandaram parabenizando nós, mano. Para de falar bobagem, velho. Mas parabenizar uma coisa, reconhecer outra. Meu, vocês só falam isso, cara. Por que não manda um papel timbrado falando assim, ó, tá aí, ó, Mundial dos Porcos. Mano, olha aqui, ó, eu falo eu com o seu time, meu contra o seu. O meu contra o seu, não dá graça, mano. Na foto. Mano, não sai na. Isso também não sai na foto. Vocês são, mano, uma dissidência do Corinthians, velho. Se pegar a finais, isso da história são do 11 a 6. Dissidência dá dó de vocês, não mano. Dá pra vocês, pô. E outro, esse negócio de dissidência do Corinthians. Segue o jogo, sem falatório. Pronto. Olha, eu tenho uma notícia não muito boa pra dar. Ih, rapaz. Não teremos mais o pedágio do Estado 97. O Mota ficou puto. Não? O Bud jogou nosso codec no chão. O Bud me mandou um WhatsApp. Quem mandou? O Bud. E o Bud falou, olha, eu tentei explicar pro Mota 500 vezes, ele não entendeu. Não dá. Então pediu pra desistir. Mas o Bud até usa às vezes o codec pra conversar com a minha cachorra. O Bud é meu cão. E ele mandou um WhatsApp agora, Dodô. Porque o Mota não vai conseguir entrar. E pediu pra mandar as instruções por desenho pra ele. Ganhou, hein? E notícia de utilidade pública for, aqui, ó. Ainda não, aqui não mostrou. Ah, pra mim, aqui tá chegando a informação da nossa informante aqui. Ganhou, ouro. Ganhou. Levou ouro. Ouro! Por pontos, né? Ouro, Benjamin, ouro! Pô, show ouro. De bola. Ouro! Na TV ouro. Do RG, ele tá indo pra final ainda, ele não classificou ainda. Não, aqui na TV ele acabou a luta. Só corrigir uma informação aqui, notícia de utilidade pública. Eu falei que a Sophie Charlotte aí, alguém tava pegando aí, mas a Sophie Charlotte é esposa do Daniel Oliveira. É bonita. A do Michel Teló é a Thaís Fersosa. É bonita essa Sophie. Dá uma confusão, né? Não, eu tinha falado que a Sophie Charlotte quem pegava o Michel Teló. Mas é bonita essa Sophie Charlotte aí. Ah, mas só pelo nome não vale a pena, RG. Você fala, qual que é o seu nome? Mostrando Sophie ali Charlotte. No nosso site. Você conhece ela? A luta, acho que é através. Olha a luta lá. Você conhece a Sophie Charlotte? Não, ela pode ser bonita, RG. Mas se a mina fala pra mim, ó, me chamo Sophie Charlotte, não quero mais nem pegar o telefone. Mas essa aí você vai pedir o telefone, sim. Nome de guerra. Bom, aliás, você não vai pedir telefone de mais ninguém, né? Depois da Gisele Bündchen, velho. Você dançou, eu sou casado quase, Richard. Eu sei. Eu sou um parâmetro, velho. Eu sou uma referência de homem. Eu vi. Eu sou uma referência de homem. Bom, agora vamos lá, porque eu acho que o Bud conseguiu conectar lá. É ouro mesmo, hein? Vamos lá. Ganhou o Brasil. Vamos lá. Alô, Bud. Alô, Bud. Oi, chefinho. Aleluia. Tem eco. O Bud é aquele cachorro que o Benja queria doar, né, velho? Que não aguenta o cachorro, queria doar ele. Ele tá fazendo errado que tá com eco. Ele tá fazendo errado que tá com eco. O eco é culpa minha agora. Eu inventei o eco. Então vamos fazer o seguinte, Mota. Vamos falar com os ouvintes. Você fala com os ouvintes aí, vamos lá. Vamos lá. Qual é o seu nome? Hugo. Hugo, torce pra quem? Corinthians. E aí, o Corinthians caiu, na sua opinião, caiu muito, caiu pouco ou tá ruim? Ah, na verdade o time é esse mesmo, você não pode querer que ele esteja lá em cima e muito embaixo, ele vai ficar nesse meio termo mesmo e vamos ver o que vai acontecer mais pra frente aí. É isso aí, manda abraço. Vou mandar um abraço pros meus filhos, o Iago, o Pablo, o Vitor e o Felipe. Falou, abraço, próximo. Qual é o seu nome? Thiago. Torce pra quem? Palmeiras, campeão 2016, caralho. Foi pra palavrão, falei, seu tonto. Falei baralho. E aí, você acha que com o Gabriel indo embora vai ficar como o Palmeiras? Você acha que ele vai antes? Não, ele vai ficar até o final do ano e esse ano o título brasileiro é nosso. Aí o ano que vem tem que montar outro time para disputar a Libertadores e as outras competições. Palmeiras precisa de outro goleiro ou não? Precisa, os dois já estão velhinhos. O Praz não sei se vai voltar em alto nível. E o Jailson, ele não sei quanto tempo ele fica aí, né, cara? Também tem 35 anos. O Praz tem que ter outro goleiro aí para o ano que vem, pelo menos. Ok, então. Quer mandar abraço? Mandar um amo ela pra minha mulher, Patrícia, e um abraço pro meu irmão, André. Falou. Próximo. Qual é o seu nome? Fábio. Torce pra quem? Corinthians. E aí, qual a situação do Corinthians? Aqui sem atacante, vai trazer quem? Tem que trazer um atacante. Se não trouxer um atacante, ferrou. Vai ficar lá no meio da tabela. Você acha que não classifica no G4? Sem atacante? Com Romero na frente? Não dá, não. Não dá. É, isso aí. Manda abraço. Ó, a gente vai levar a motinha pra ser exorcizado lá no Tivoli, na Pompeia, hein, depois daqui. Um abraço pra galera da Pompeia, só pros corintianos, por cada que se lixe. Eita! Próximo, qual é o seu nome? Ronaldo. Torce pra quem? Tricolor Paulista. Xiii! E agora? E o Ricardo? Gostou ou não? Olha, não sei, não tenho nem opinião, porque não é nem bom nem ruim. Acho que, pela atual situação do time, já é o que basta pro momento. Você acredita que o São Paulo chega no G4? Não, infelizmente não chega no G4. G4 não, se bobear é o Z4, tá difícil. Nossa, essa é a opinião do Sombra que vai cair? Exatamente, exatamente, tá difícil. Que zica, hein, velho? Manda abraço. Manda abraço pra toda a galera do NASA lá, que joga bola comigo de sábado, do Alfa, joga depois da gente, eu amo ela, pra minha mulher, Milena, beijo! Próximo, qual é o seu nome? Marcelo Lemos. Torce pra quem? Santos Futebol Clube. Ê, tá felizão, hein, velho? E aí, você se surpreendeu com o Santos? Não me surpreendi não, já esperava. O Santos é... Vai buscar esse campeonato aí. Você acredita o Santos campeão? Acredito, tem que acreditar sempre, Mota. Menos o Gabigol indo embora? O Gabigol indo embora, tem lá Copete, tem Jean Mota, os meninos estão arrebentando lá, tem a base do Santos. Ok, manda abraço. Mandar abraço pro meu filho que tá ali na loja fazendo lição de casa, tô atrapalhando ele. Mandar abraço pro Casagrande, da Zona Norte lá, São Paulino doente, pro Alexandre da Leila, da Zona Sul. Um abraço aí. Ok. Chefinho, posso falar com mais quantos? Pode, vamos aí. Vamos lá? Próximo. Qual é o seu nome? Jean Rainal. Torce pra quem? Tricolor. Xiii, tá difícil, hein, Tricolor. O que você achou? Aliás, você é parecido com o Ricardo Gomes, velho. É, torce pra quem? São Paulo, pô. E aí, você que se achou do Ricardo Gomes? Ah, não gostei não, preferia que desse uma chance pro técnico que tava mesmo, pra ver se ele colocava a molecada, né? Quero falar um negócio pro Beja, rapidinho. Fala, mas ele não vai responder. Ô Beja, você conhece o mano bom, o mano ruim, o mano legal? É, então depois ele responde, manda abraço. Rapidinho, ó, o mano ruim... Ele pega no pé. O mano bom pega na mão. E o mano legal pega no Bilal. Nossa, meu Nossa, Deus. Ridículo. Concordo ridículo. Com... Ó, não gosto de concordar com esse idiota, mas é ridículo. Manda abraço. Abraço pro meu filho, Jean Vitor. É, pra minha esposa, amo ela. A Mai. E pra toda a minha família. Ok. Próximo. Maurício. Posso pra quem? Grêmio. Grêmio? Meu Deus, é verdade, ó. Tem até o sócio torcedor aqui. E um chupa-mano, né? 3-0 domingo, chupa-mano. E vamos ser campeão. Campeão, você acredita? Dá pra ser, né? 15 anos na fila, a gente precisa ganhar alguma coisa esse ano. É verdade, né? Porque o Grande do Sul agora é o Inter, né, velho? O Inter vai cair. Vai? Sem dúvida, com certeza. Você preferia que o Inter caísse ou o Grêmio campeão? Ah, que o Inter caísse, com certeza. Mesmo? Chegou a hora deles. Chegou a hora deles. Mas aí o Grêmio não vai ser campeão, você preferia que eles caíssem? Ano que vem a gente ganha, não tem problema não. Eita, manda abraço. Manda um abraço pra rapaziada do Sorrisada, que é meu time. Tem um camarada meu que é o Luca, ele fica pagando pau pra Argentina na Olimpíada. Aí um chupa-lu, ganhamos o boxe agora. E um beijo pra minha mulher, a Bárbara. Não amo ela, né? Pra minha esposa. Qual é o nome dela? Bárbara. Falou então. Obrigado, é isso aí, chefinho. Acabou aqui o pedágio sem parar aqui na Zona Oeste. Valeu, Band. Legal, boa! Obrigado ao Band que deu o suporte aí pro Motinha poder falar. Gente, depois vai ganhar o Band, vai ganhar biscoitinho. É, Band! Sensacional! E vamos precisar dar biscoitinho pro Mota também. Por quê? Hã? O Mota? Olha, ele conseguiu. Ele conseguiu entrar no ar, velho. Esse foi o pedágio sem parar. E aí, você já trocou as caixinhas que você tinha no seu carro pelo novo adesivo do Sem Parar? Se você tem o Sem Parar no carro, aquelas caixinhas, você tem que trocar pelo novo adesivo. E você trocando, vai continuar com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem, mas agora o seu carro vai ficar muito mais bacana. pessoal do Sem Parar, sempre mandando muito bem. Agora, com o único adesivo, você passa por pedágios e estacionamentos sem ter que se preocupar com moedinha, tickets ou essas coisas chatas. E ainda abastece seu carro sem ter que descer dele. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil! Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar e vai encontrar a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estágio 97. E o Brasil ganhou no boxe, né? É ouro. Robson Conceição ganhou, mais um francês aí perdeu pro Brasil. Ah, chupa, então, Patrícia. É o primeiro medalha de ouro olímpica do Brasil no boxe. Pô, que legal, cara. Né? Ó, que legal, bacana. Esse Robson Conceição merece. História bacana. Aí o Brasil sobe na, na tabela de medalhas. Aonde? Ah, tem uns que não merecem. Não, todos merecem. O Brasil subiu pra 15º. Você sabe o... Agora, Domênico, se o Brasil ganhar mais alguma de ouro, chegaria no máximo a 13º, passando a Espanha. Porque o 12º é a Hungria. A Hungria, aquele paizinho, né? Nossa, tem 6 de ouro, cara. 6? Mas quantas de prata? De Nenhuma de prata, mas sem 6 de ouro, né? É qualitativo, não é quantitativo. Ô, Domênico, eu não acho que o... Eu acho que tem uma... Eu não cobro medalha dos brasileiros, acho sacanagem. Mas também, em contrapartida, tem coisas que não dá pra admitir. Por exemplo? Por exemplo, eu vi os caras da natação saindo lá um dia dos 4x100. Pô, tudo felizão, olha, que alegria. A gente tá aqui, Olimpíada em casa, estamos competindo. Olha, a galera veio lotar, pô, que legal. Que legal o cacete, cara. O Brasil tinha uma Olimpíada, você sabia, há 7 anos, os caras treinaram. Se preparando, né? Aqui não é joguinho de teu filho que tá aí na escola. Filho, o importante é competir. O cara tem que entrar pra ganhar. Medalha, né, velho? Não deu? Falou, ó, não deu. Pô, vamos tentar. Ah, pô, tô feliz. Feliz é o quê, rapaz? Não dá pra divertir. Mas é aqui. Mas é o presidente da Confederação Brasileira de Natação falou, qual o repórter perguntou, qual o legado que ficou? Ah. É, olha o calor dessa torcida, pera, só um minuto. Calor de torcida. 7 anos você tem uma Olimpíada aqui, os caras treinando. Você vai falar que o legado que ficou pra natação é o calor da torcida? Não, pô, é isso, tá errado, cara. É tosco. Entendeu? Não, eu não acho que pô, o pessoal tem obrigação de ganhar. A gente sabe que é difícil. É. Mas, pô, não vem com esse discurso, pô, que bacana. Olha, pô, foi legal, olha, me diverti. Me divertiu, velho. Isso é Olimpíada. É, mas assim, acho que foi, assim, não deveria falar, ah, que bacana, não sei o que lá, mas também dá pra entender o seguinte, não tem um suporte pra que você ser bem treinado. Algumas modalidades tem, Sombra. Tem. A natação teve. Teve? Teve, sim, os caras treinam fora, o Thiago Pereira conhece o Phelps lá dos Estados Unidos, se falam, tem um monte de coisa, eu não tô falando que o cara tem obrigação de ganhar, não é isso. Mas não vem com esse discurso, mas que legal, cara. Mas porra. Ele quando perdeu a prova, que ele tava, ele chegou a liderar a prova dos 200 metros que eu vi... Ele ficou chateado. Ele tava bem chateado quando acabou a prova. Ô, Domênico, mas... Ele não tava desse jeito, ah, competir, legal. Ah, que legal. Ele estava com um sorriso todo. Ele não tava com um sorriso. Pô, que... Ele tava com a cara fechada. Ah, quando ele deu a entrevista, pelo menos eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de espírito competitivo. E outra Olimpíada, gente, não é uma coisa de criança, de 5 anos. Teu filho vai lá, a Nicole vai na escola competir. Você vai falar, Nicole, olha, vai brincar. O importante é competir. Olimpíada, não. Olimpíada, o cara tá lá, pô, é uma competição de alto nível. E outra, que legal, pô, valeu, galera! Por mais que digam aí também, mas, pô, é o incentivo, etc e tal, eu também acho, tem muitos atletas aí que tiram dinheiro do bolso e tudo mais pra poder competir, mas na boa, cara, o Brasil, ele tem uma das maiores delegações, em termos de aproveitamento, um dos piores. É, alguma coisa precisa ser revista, ou você manda pra lá só quem tem realmente a capacidade de poder brigar por alguma não coisa, adianta, né, mano? Ou economiza também. Mas quando lugar, manda, porque, né, olha, porque atinge um certo índice não, de requerido. Sim, até sim, tem Sombra. Mas pelo... eles atingem esse índice. Em determinado, mas é que tá, Sombra, o fato de você atingir o índice pra estar lá, se você não tem talvez o potencial pra estar, não tem que mandar. Por exemplo, com todo o respeito ao pessoal, vai... Vou colocar aqui, não sei nem qual que é o aproveitamento desse, tô colocando do esporte aqui, até de maneira leviana, porque eu não sei, mas ó, o arco e flecha, velho. Se o cara não tem, talvez, pelo menos a ambição de brigar por um bronze, ou pelo menos tá entre os 10 primeiros, não tem que ir. Eu acho que ambição, mano, os caras têm, o que eu acho que não pode... A ambição que eu digo, Benja, não é a vontade do atleta de poder ganhar, claro que o cara vai com ambição pra poder competir. Então. Tu foi em termos de qualidade, claro. Ambição. Não, a ambição que eu falo com relação ao governo, olhar o cara e falar, esse aqui tem condições de estar lá brigando lá em cima, senão não vai. Pra ver esse discurso dos caras, alguns. Puta, que legal, meu, olha, o estádio lotado, pô, você vê no ginásio, todo mundo gritando, olha, pô, que bacana, pô, bacana o caço. Mas eu acho que essa é a diferença, viu, Benjamin? O brasileiro, por exemplo, um exemplo, o judô. Porra, você pega o judô, o cara, nós perdemos a possibilidade de ganhar algumas medalhas, porque os caras perderam por erro, porque isso é inadmissível, porra, você tem que entrar ali, pô, focado, você tem que entrar, pô, preparado. Você não pode entrar olhando pra galera, curtindo. Ah, o jogo de basquete. O adversário não vai fazer isso. O jogo de basquete, porra, do Brasil contra a Argentina sábado. Ele vem pra sábado, matar, velho. Uma vergonha. Sim, vergonhoso. Uma vergonha. Vergonhoso mesmo. Parecia time juntado na esquina. Olha, eu vou te falar mais. E um monte de cara cobrão que joga em NBA. Então, e nós falamos lugares, aqui, né? Lembra? Nós citamos seis aqui. Você também. O Belucci, se jogar mil vezes contra o Nadal, ele vai perder 999. Sim. Sábado, sexta, era uma chance. Porque a torcida tava fazendo aquele barulho, aquela guazal, o Nadal tava puto e tal. E teve uma certa altura do jogo, que o jogo estava na mão do Belucci, hein? Mas, de repente, cara, bolas... Mas aí não dá pra cobrar muito. Não, não tô cobrando muito, mas era o único, acho que na minha opinião, a única chance na vida do Belucci ganhar o Nadal era na sexta. E o jogo tava pro Belucci. Aí, mas perde umas bolas, né? Você viu o hipismo hoje? O brasileiro foi desclassificado porque machucou o cavalo. Pô, isso não existe, mas, cara. Não, como não existe machucar o cavalo? Não, como é que você vai machucar o cavalo? Os outros não machucaram. O brasileiro foi e machucou? Ué, não pode, porra, machucar o cavalo? Não pode. Como não pode machucar o cavalo? Não pode. Não pode. O cara usou a espora, porra. Não pode machucar o cavalo. Ele machucou o cavalo com a espora. É, ele foi desclassificado. O filho da Hortência tá desclassificado lá no IP. Entendeu? Uma coisa é o cavalo cair e machucar. Isso aí é diferente. Agora, você ir lá e machucar o cavalo com a espora... Porra, mas é sacanagem. Isso acontece? Aconteceu, não, né? Não deve acontecer. Aconteceu, por isso que ele foi... O Rui Marcondes, ele disputou duas Olimpíadas, você sabe quem? Isso? O Ruizinho. É verdade. O Rui de botar o triângulo no quadradinho? Não, de hipismo, o Rui... Para, vai. Gente, nem o cavalo aguenta ele. O Rui. Ou ele, alguém saltava. Entendi. Alguém saltava em cima dele. O Rui, Marco Antônio, o filho Ruizinho, disputou. O cavalo não aguentava ele. Ele disputou duas Olimpíadas, da China e a de Londres. E é verdade, eu não tô brincando. É. Com o hipismo, que ele gosta de cavalo. Nas duas, em relação. É verdade que o RG falou. Em que lugar? Não, ele. Não, machucou a coluna do cavalo. Na China ele foi desclassificado, em Londres ele pegou em sétimo ou oitavo. Mas ele falou em relação ao cavalo, ele não ia com espora. Ele ia com aquela botina zebu. É verdade, pra não machucar. Ele sempre me falou isso. Deixa eu mandar um abraço rapidinho, que já são 8h15, nós estamos estourando muito tempo. Deixa eu mandar um abraço pro doutor Éder Pereira e Silva, o delegado ali da 12ª ali no Pari. Gente boa pra caramba, doutor Éder Pereira e Silva, delegado lá do Pari. Gente boa pra caramba. Mandar um abraço pro Fernandinho lá do Carlinhos também. Gente boa pra caramba, fez 40 anos. E pro Tomás Catan, que é corintiano fanático e odeia o Sombra. Porra, você vai almoçar de graça, não vai ser preso. Não. Quer dizer, porra, tá, você ele, tá bem. Ele ganhou um habeas corpus. Não, habeas corpus. Pro Tomás Catan, corintiano fanático. E pro doutor Éder Pereira e Silva, delegado, ele te adora. Não, mano. Mas ó, um abraço pro doutor Éder aí, mas é impressionante. Lá do 12º no Pari. Lá do 12º, rapaziada aí. Todo também aí, do lado do Canindé aí. Um abraço pra rapaziada aí. Um abraço pra galera. Mas RG, é impressionante, cara. A audiência do Estádio 97 nos DPs por aí afora. É verdade. Ó, investigadores ouvem o Estádio 97, os delegas ouvem o Estádio 97, os escrivães, é isso? Tá certo? Escrivães, tá correto? Uhum. Também ouvem o Estádio 97. Escrivães ou escrivãos? Se alemães. Sei lá, então. Escrivães? Acho que escrivãos. Escrivãos. Escrivãos. Sei lá, enfim. Escrivãos. Os caras trabalham aí de escrivão, então. Os detentes ouvem o Estádio 97. Mas o que você tá falando é verdade. O pessoal lá, a galera da delegacia lá de Pinheiros também. Todo mundo ligado. E quando eu tomo em quadro, RG, os caras me liberam. Mas... É verdade. Um abraço pro doutor Wagner Jutze, pro Fábio Bopp. Olha lá, todo mundo ouve a gente. No batalhão lá da Polícia Militar, a galera curte. Ok, agora vou mandar o pessoal da Esser. Amigo, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer? Você quer confiança? A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Você sabe, tijolo é moeda forte. Você quer localização? Os imóveis da Esser estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde do Domênico Gato, o Morumbi que o Sombra adora e o meu querido Pacaembu. Você quer um novo? Então se liga. A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. Você quer ouvir quem já comprou? Uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento Esser. Uma aprovação de 92% não é para qualquer um, não. Você quer qualidade em cada metro quadrado? Pode ter certeza, é Esser que você quer, é Esser que eu quero. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900, 3066-0900 e procure um consultor Esser. Um abração pro Rafa, Paulo Anhor e toda a família Esser. Você tá no seu carro, tá lá esperando sua mulher voltar das compras e de repente batem no seu automóvel. Ah, lamentável, hein? Lamentável. Bater na sua traseira? Agora tem que conversar com quem bateu, né? Vai lá, vamos resolver esse problema aí. Bora. Desce lá, vamos ver quem que bateu quem no teu carro. Quem é que bateu? Quem é? Olha, rapaz, quem é. Olha quem bateu no teu carro. Oxi. Ivete Sangalo, velho. Ivetinha, bata de novo. Ah, mas você deu sorte, sabe por quê? A Ivete tem seguro da HDI, RG. Ô, Ivete. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E ó, já são 50 HDI bate-pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Escolha HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos lá, oi, diga. É que o mano falou, agora todo mundo tá falando mesmo. Olha lá, o pessoal da PM falou: a PM também ouve o Estado 97. Major, um abraço pros PM aqui, ó, também. Major Pila, mano. Comando Geral. Acabei de falar com o pessoal da militar. Um abraço pros caras, o Major Pila do Comando Geral. E é São Paulino fanático, eles falaram que eles só ouvem o programa por causa do som. O pessoal da Rota, da Força um Tática. Um abraço pro Dr. César Saad, o Zinho também. Corintiano Roxo. Pessoal da Cavalaria, todo mundo. Cavalaria. Pessoal da Rocan. Você acertou, mano, plural, hein? Tem um cavalo lá que gosta do Mota. Tá cagada. Mano, acertou aqui, então, viu? Então é porque o cavalo não conhece ele direito. O mano acertou o plural aí do escrivão. Escrivães. Então, sim, Sombra. Mas ele falou. Não, nós falamos alemão ou alemães? Não, mas ele pintou a dúvida. Mas é que tinha pintado a dúvida. Vamos fazer amanhã um programa só com palavras propositonas. Então, Sombral, só pra passar aí uma dica aí pro pessoal que vai fazer prova de português amanhã, ó. Dião pra ões. A maioria dos substantivos terminados em ão, a forma do plural termina em ões. Por exemplo, balão, balões, coração, corações, sabugão. Eleição, eleições. Sabugão. Sabugões. Esse Benjamin é muito escroto. Leão, aninhão. Leões, opinião, opiniões. Pirocão. Tubarão, tubarões. Pirocões. Aí, por exemplo, de ão pra ãos. Todos os substantivos, Domênico Gato, anota aí, eu sei que você vai fazer prova amanhã, você tá fazendo prova, o Enem. Prova. Domênico quer trocar de ramo, ele não quer mais ser locutor. Então, Domênico, ó, de ão pra ões, de ão pra ãos, quer dizer, todos os substantivos proparoxítonos, ó, Benjamin, você nem sabe o que é proparoxítono, Benjamin é muito burro. Amanhã vamos falar sobre ditongos crescentes. Então, ó, todos os substantivos proparoxítonos terminados em ão formam plural com ãos, havendo apenas o acréscimo do S. Ah. Alguns substantivos oxítonos também têm o seu plural formado pela segunda regra, olha lá. Órfão, órfãos. Sótão, sótãos. Órgão, órgãos. Sabugão. Já esqueci tudo também. Então, ou seja, estuda, velho. Estuda. Motinha acabou de passar para a produção aqui que o plural de escada é degrais. Então anotem aí. Degrais. Aí é osso, hein? É isso aí. Olha aqui, temos mensagens do nosso WhatsApp. Vamos lá, mais mensagens. Pedals, RG. Pedals. Fala aí, pessoal do estádio. E fala Marcelo Bergamini. Pô, Sombra, esse pessoal aí fica te enrolando, pô. Você começou a falar a notícia do presidente da Chapecoense, cortaram tudo aí. Cadê a notícia? Que eu não entendi nada. Abração. Ah, mas todo mundo entendeu. Presidente. O presidente da Chapecoense disse que recebeu uma proposta do Palmeiras pelo Johan, jogador lá da Chapecoense. Ué, o que cortou? Não foi cortado, não. Mas, velho, na boa, mano. Hoje, quem recebe uma proposta do Palmeiras vai supervalorizar o produto. Não, agora, você vê como... Mano... Sabe que o cara lá, o entojado, tem dinheiro? Ô, mano, mas olha só. Aí o presidente do Chapecoense chega e manda assim... Tem multa, né? Olha como é o mercado, né, RG? Olha, o Palmeiras fez uma proposta aqui pelo cara. E joga, pro, isso. É, isso. Agora o mercado vai lá e fala, ah! É, então, esse é o cara. Vamos ver se esse cara é bom mesmo. O leilão começa. Esse é o cara. Não, o Corinthians recentemente, Sombra, ele tava atrás daquele Gustavo. Depende, né? A informação que pintou é que o Corinthians poderia estar fazendo uma transação aí com o Criciúma. Aí eu já li também, dois dias depois, que o São Paulo teria interesse também no Gustavo. Quando mano, um clube grande vai atrás, o outro também vai. Ah, mano, e aquele cara lá que saiu, aquele mó buchicho lá, que o São Paulo acho que tinha mandado ele ir embora? Ele foi jogar nos Estados Unidos, RG. Ah, é? Assinou lá com o futebol dos Estados Unidos, pra jogar na América. Vamos lá, mais mensagens. Benjamin, mano, Deus fanfarrão. No começo do ano aí, eu estava pedindo o André no Corinthians, que o André ia virar no Corinthians, ia virar, e agora tô metendo o pau no André. Você pediu? O André sempre foi jogador caneludo, nem no Vasco jogou. Aqui é o Clemilson vascaíno. Não, mas ele parabéns, galera, o programa é 10. Gente, ele tem razão. Eu falei aqui, olha, vai trazer... Falou. Eu falei, olha, o André jogou bem no Sport. É. Eu não posso falar. Eu queria o André. Agora, falou. O cara chegou. Nós estamos em setembro, ele não jogou nada, eu não posso criticar. Eu queria o Ibra, mas não deu, né, velho? Fazer o quê? Foi um farão, não tem tu, vai tu mesmo, velho. Não esqueça que o Zé Love também jogou bem no Avaí, hein? É. Boa noite, galera do estádio. Meu nome é Patrick de Carapicuíba, São Paulino. Meus filhos, quer dar um recado pro mano aí, ó. Ó, mais dois aninhos, ó, mais dois aninhos vão estar todos na Fundação Casa. Olha, tu vai estar levando biscoito, água e sal de domingo pra eles lá. Mais mensagens no nosso WhatsApp, oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado pra você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Boa noite, amigões. Aqui quem fala é o Rodolfo, de Olinda, Pernambuco. Queria mandar um abraço pra vocês aí, dizer que eu sou ouvinte há muito tempo. E mesmo mudando de cidade, morando hoje aqui em Pernambuco, continuo dando audiência aí, porque vocês são impagáveis. Oh, muito obrigado. Esse ano ninguém tira o título do Palestra. Vale pouco. Vale pouco. Nós. E ó, é por falar em Olinda, hein? Ô, São Paulo, Olinda, é um abraço pro nosso amigo aí também, o Juliano, que trabalha aqui na rádio. Ah, verdade, o boneco de Olinda. Parecia o boneco de Olinda. Deus do céu, né? Gente, aquilo é doença. Ele pagava o IPVA pra cabeça, pra você ter uma ideia. E IPTU também. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Boa noite a todos, é o Paulo da Aclimação. Queria saber quem deu o salto mais importante. Se foi o Thiago com o salto com vara ontem, o Fluminense quando foi da Série C pra Série A, ou o Palmeiras que tinha 4 brasileiros e foi pra 8 de um dia pro outro só com fax. Boa noite a todos e um abraço. Olha, rapaz. É difícil a pergunta, hein? Mas não é fax. É conquista em campo, filho. Você foi muito infeliz no seu comentário. Não foi não. O cara foi inteligente, vai. Nossa, cara, foi inteligente, vai. Foi. Meu, não aguento mais vocês brigando, tá coisa chata, velho. Eu acho que o mano tem razão aí quando ele fala que o zoado fica fora da balada. Tem que ficar mesmo, velho. Só que o Coringa não tá fora da balada, ele tá, ele foi, saiu pra fumar, né? Aí daqui a pouco ele entra de novo, tá. É, tá, mano tem razão. É. O mano é o mais coerente aí. Obrigado, irmão. Domênico. Valeu. Saiu pra tomar um fumo. Foi tomar um fumo, então. E quem mandou essa mensagem foi o Edu Marangon, né? Foi tomar um fumo. Saiu pra tomar um fumo. Isso mesmo, velho. A proporção é essa mesmo. Parabéns aí pela sua análise. Última mensagem do dia. Cai, cai, timão, pra liberta não vai não. A não ser que tenha ajuda do juizão. Aqui é o Alisson do bairro do Limão. Chupa, mano. Olha, hoje foi um dia muito bom de mensagens, viu? Legal, não, galera, não dá nem pra eleger um. Galera é criativa pra caramba. Todos de parabéns. E também quero dar parabéns pro Mota. Hoje foi a melhor participação dele aqui no Estado 97. Não, mas ele não tava aqui no estúdio. Tô brincando. Não, ele tava no link. Ele tava com o codec. Olha o Benjamin, cara. Ô, Dodô. Vamos lá. Conta aí pro Mota, pra todos os ouvintes, um carro legal pra galera. Se vai contar legal, pro Mota, fala devagar. Carro legal é o Renault Logan. É, meu amigo, quem anda batendo o bolão é a Renault, com a condição do Logan que você só começa a pagar em 2017. Você compra agora, estamos em agosto, EG. Você só vai pagar em 2017. Bata ideia. Baita, só no ano novo. Vai ter ideia isso aí, velho. E ainda leva de graça a central multimídia. 7 polegadas para ouvir os jogos do seu time. É ou não é uma boa jogada, hein? Uma bela jogada, hein? É, meu amigo Logan, além de ter um porta-malas gigante de 510 litros, tem computador de bordo, piloto automático e o maior espaço interno da categoria. É, se fosse você, olha, eu passava em uma concessionária para fazer um test drive. E eu passaria ainda hoje, hein?

Thank you. I never dreamed that I'd lose somebody.